Vai ser somente a parte final. um dia esses pintinhos começam a nascer, aí a gente vai ver aí a evolução dos animais, tá? Olhando, oi. A massa de inclusão fica quantos dias do que Só o dias? período final, então de 18 a 19 dias de incubação até atingir 21 dias. Dois, dois dias. É, 2 dias, só que é curtinho. Oi. Pergunta, mais curiosidade. A gente está falando de galinhas de postura, né? Vem de Para ser produtora, você diz? Frango leve, né? Não, então tem uma uma pesada. leve. Sim, leve é de coelhinhas. Branco. De pesada vermelha, né? Não, pesada do frango. Então a gente tem assim, a matriz pode ser pesada, se for pesada quer dizer que ela é reprodutora que vai dar origem aí ao frango de corte. Se ela for leve, ela vai dar origem a uma coelheira que produz ovo branco. Se ela for chamada semi-leve ou semi-pesada, quer dizer que ela vai produzir aí a galinha de ovo. E aquela genética de ovação? Então, a gente não tem isso daí em escala industrial, né? Então, isso daí pega um nicho bem menor, só que a gente não tem, por exemplo, à disposição do mercado um montante relevante desses, né? Então, a gente tira dessa categoria, isso daí é classificação. Entra no que a gente chama isso, de alternativos, que a gente fala, né? De criação alternativa. Agora, para a indústria, é isso que a gente vai Mas achar. Isso é o quê? Melhoramento genético ou não? Não, então, é naquela massa específica que tem uma habilidade de colocar pigmentos diferentes, né? Isso, é igual, por exemplo, codorna. Se a gente olhar cada codorna, se você tiver uma codorna de estimação, né? Não sei se vocês já viram na Cobasa, que também é muito legal, tá bom? Mas aí tem gente que tem umas codornas poucas ali. Se você pegar uma codorna e ficar de olho nela, ela sempre vai botar o ovo com o mesmo padrão de mancha. Aquilo lá é igual a impressão digital do animal. Só que quando a gente compra uma cartela de ovos de codorna, vocês vão ver que uma mancha nunca é igual à outra, né? Por quê? Porque cada codorna vai botar um ovinho por dia. Então você vai colher, você vai pegar um ovo de cada animal, né? Não vai pegar dois ou três ovos do mesmo animal. Então por isso que não coincide. Agora, se a gente pegar uma codorninha e ficar olhando o padrão de manchinha que ela tem, é exatamente o mesmo sempre, né? A colocação, porque ela tem esses pigmentos aí de coloração do útero, que é a glândula da casca, tá? Agora, tem várias espécies de aves outras, né, que não são de interesse industrial, mas tem galinha que coloca ovo com a casca meio violeta, meio bege claro, meio azulado, então tem umas colorações diferentes, basicamente pela pigmentação que ela tem no, na glândula da casca. Professora, eu tenho dessa que aí que coloca ovo azul, mas agora ela já, devido à idade, ela parou. E não é só o ovo, a pele dela é escura também. Sim, então, toda a característica dela é diferente. É muito interessante. É bem legal. É, se a gente for olhar aí pelas linhagens de aves, no geral, tem muitas super interessantes, né? E o azul é bem bonito. Não, tudo panela, Ai, ela ai, falando com carinho, ela sem comentar. Não, tudo panela, não, panela. Não, então, ela não é colocada na característica da ave industrial. É isso que eu acabei de falar com o Guilherme. Então, quando a gente pega essas aves industriais, ou é um frango de corte, que todas as linhagens são brancas, que são pesadas, ou são aves brancas que botam ovo branco, coedeira. Então, só que ela não entra na produção em escala industrial, que é o nosso interesse, é isso que eu estou falando. Então, ela entra no nicho de ave alternativa que nós falamos. É, então, só que aí, esse tipo de animal, você não vai ver um abate em larga escala, é um nicho alternativo, né? Então, não entra nessa classificação. Aí, olha, para esclarecer a vocês as fases de desenvolvimento do pintinho. Então, isso daqui é basicamente ilustrativa para vocês olharem, não precisa anotar nada, é bem visual. Por que que é interessante trazer para vocês essas características, então, do desenvolvimento dos pintinhos dentro do ovo? Porque o que vocês estão acostumados normalmente é trabalhar, então, visualizando o que ocorre com os mamíferos domésticos. Tentei todas e passei por ele. E olhando aqui os mamíferos domésticos, o que a gente vê? Vê o desenvolvimento embrionário dentro do organismo da mãe, ligado ao cordão umbilical, placenta fazendo a nutrição desse indivíduo para garantir o seu desenvolvimento. No caso das aves, o que nós teremos? A galinha bota o ovo em direção ao meio externo, então está lá o conteúdo do ovo dentro da casca, só que fora já do organismo da galinha. E esse ovo, com a presença aí do espermatozoide, deverá então ser chocado, né, ou incubado artificialmente para que a gente tenha o desenvolvimento do pintinho aí dentro. E E aí pode surgir aquela dúvida. Lembra que eu falei para vocês? Falou, olha, verifiquem a qualidade do umbigo do pintinho de um dia, que pode ser que ele tenha hérnia de umbigo. Fala, mas que umbigo, né? Se ele não tem cordão umbilical, da onde que vem o umbigo desse animal, né? Da onde vem o aporte energético dele? Será que ele tem imunidade passiva ou não, né? Será que ele ganha anticorpos da mãe ou não? Visto que esse animal não é mamífero, ele não mama o colosso, não tem placenta, como é que é, tá? Então, essas fases aqui do desenvolvimento embrionário mostram etapa por etapa mais ou menos o que ocorre no interior desse ovo galináceo, para vocês entenderem, então, como que vai se dando o desenvolvimento. Então, se a gente pensar dentro desse ovo da galinha que vai ser levado para a incubação, o que vocês devem saber? Existe uma correlação direta entre o tamanho da galinha com o tamanho do ovo que ela produz e o tamanho do pintinho que vai nascer dali. Então, se a gente pegar, por exemplo, matrizes com 24 semanas de idade, elas estão no começo, no meio ou no fim da produção? 24 semanas de idade para as matrizes, elas estão começando, no meio ou no fim? Então, no início da produção. Score corporal dela, será que é menor, é igual ou é superior a uma ave de 70 semanas de idade? Bem menor, porque ela está começando a produzir os ovos agora. E aí, o que vai acontecer? Há uma correlação direta entre o tamanho dessa ave, então ela é relativamente pequena ainda em consideração às aves mais maduras, né? Ela tem a possibilidade de fazer a produção de um ovo um pouco menor e dali vai nascer um pintinho um pouco menor. Sabendo disso, será que para incubação, então digamos que uma empresa solicite para mim, né? Fala, olha, eu quero que no dia 10 de outubro um carregamento que saia daí no dia 10 de 50 mil pintinhos de corte. Será que eu poderia conseguir todos esses ovos e uni-los para incubação, pegando os ovos de lotes diferentes? Fala, olha, eu peguei um quinto desses ovos, veio aí de um lote de matriz de 24 semanas, o outro de 50 semanas, o outro de 70, o outro de 60. Poderia fazer isso para mandar para esse produtor? Não. Pegar um monte de lote diferente desses ovos aí e colocar para incubar tudo junto? Não. Não, por quê? Porque senão os pintinhos já vão os uniformes para o produtor. Então, o que a gente tem que fazer? Se tem um montante grande dessas aves para serem mandadas para um produtor, que a gente tente aproximar bem a idade das reprodutoras que produziram aqueles ovos, para mandar os pintinhos mais uniformes possível. Tá? Então, uniformidade do lote é super relevante desde o primeiro dia da chegada na granja. Por isso que a gente tem ali todos os ovos que chegam no incubatório, eles são datados, a gente sabe quando eles foram colhidos, de que lote que veio, né, e a procedência. Então, a gente tem toda a triagem desses animais. Olhando agora as fases do desenvolvimento dos pintinhos. Fazendo a avaliação dos embriões, né, então considerando que todos esses ovos aqui estão galados, né, tem a presença de espermatozoide, ovos com 10 horas de incubação e depois 24 horas de incubação. No visual, esse ovo com 10 horas de incubação, dá pra gente ter certeza que tem desenvolvimento embrionário? Não, parece um ovo comum. E com 24 horas, aí a gente já começa a fazer a visualização do desenvolvimento aqui do embrião e início da vascularização também, tá? Não confundam essas estrias de sangue que a gente pode encontrar às vezes em ovo de galinha. Então, às vezes, a gente abre o ovo da poedeira que a gente comprou no supermercado, aquele ovo não é galado, porque a criação das poedeiras é feita com a ausência do macho. Só que às vezes a gente quebra e tem um pouquinho de estria de sangue sobre a gema daquele ovo. O que, que pode ser? Algum problema no ovário, né, que a gente chama de ooforite, que leva à inflamação daquele folículo ovariano. Então, às vezes, a gente acha algumas estrias de sangue, tá? Não desenvolvimento embrionário. Então, estragado não, né? Dá para consumir desde que não tenha muita estria. Então, não é para chegar no consumidor muita estria, que isso a gente conseguiria ver na ovoscopia e retirá-lo ali da cartela de ovos, tá? Só que aqui, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo um ovo que tem o espermatozoide. Então, aqui sim tem desenvolvimento embrionário, tá? Então, com 24 horas já de desenvolvimento, o disco embrionário começa já a se organizar e a gente começa a ver uma linha de ramificação que vai ganhando a superfície da gema do ovo. O que é a gema do ovo? Nada mais é do que o óvulo da galinha. Então, uma célula enorme, né, que a gente consegue ver aí facilmente ao olho nu. E quando a gente olha a gema do ovo, que a gente visualiza, a gema do ovo é um folículo ovariano, né? Só que é bem grande aí em relação ao tamanho da mais agora com 48, 72 horas de incubação, então que a gente vai vendo que essa malha de vascularização vai ganhando cada vez mais a superfície da gema do ovo e que nós começaremos aqui a ter o desenvolvimento então do embrião de galinha. Embriões com 4 a 5 dias agora de incubação. Então, nessa imagem de 5 dias de incubação, o ovo foi retirado da casca e aí vocês conseguem visualizar bem essa malha de vascularização que eu falei para vocês, que vai ganhando a superfície da gema em direção aí à sua totalidade posteriormente. Com 4 dias de incubação, a gente já começa a visualizar aí o desenvolvimento, né, a diferenciação do globo ocular do pintinho. Então, a gente vai vendo as partes sendo formadas aos poucos. Embriões com 5 a 6 dias de incubação, então já ganhando aqui um pouquinho mais de forma, vocês veem que ele fica mais enroladinho aqui na superfície da gema do ovo. Olhando aqui com 7 e 8 dias de incubação, e aqui, olha, nessas imagens a gente já começa a visualizar uma situação. Pensem que a gente tem a casca do ovo, ela é rígida, então a gente precisa bater para quebrar a casca. Só que a gente está observando o embrião de galinha se desenvolvendo no interior do ovo. Sabendo que a casca do ovo, ela é rígida, ela não é elástica, à medida que a gente tem o desenvolvimento do embrião, alguma estrutura tem que ir reduzindo no seu volume. Olhando nessa imagem aqui, o que, que vocês conseguem ver que está ficando mais murcho com o passar do tempo? Está esvaziando, parece, com o passar do tempo. A gema, que é o que nós chamamos aí de saco da gema. Então, à medida que o embrião vai crescendo, o saco da gema ele vai diminuindo o seu volume, ele vai se reduzindo. Como é que isso acontece? Como é que esse embrião de galinha consegue, então, energia para o seu desenvolvimento? Se a gente olhar o saco da gema, né, que é a gema do ovo, ele tem um pedúnculo ligando-se diretamente ao jejuno do pintinho. Então, esse embrião tem um pedúnculo que nós damos o nome de divertículo de Meckel, que vai fazer o aporte dos nutrientes aqui do conteúdo da gema em direção ao jejuno da ave. Então, olhando aqui, ó, isso daqui sendo o saco da gema. Aí nós teremos a presença de uma estrutura chamada de divertículo. Pelo divertículo de Meckel ao jejuno do embrião. Então, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, ele vai consumindo esse saco da gema, né, o conteúdo do saco da gema, e a estrutura do saco da gema também vai se reduzindo. Além da gema do ovo, a gente tem a clara do ovo, que nós chamamos também de albúmen. Então, também, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, ele vai consumindo o albúmen, então ele vai comendo aquele albúmen que está aí no seu embrião. Então, com 7 e 8 dias de incubação, a gente já começa a ver isso. Então, o embrião já está bem crescidinho e o saco da gema começa a ter esse aspecto bem murcho. Então, ele está realmente se esvaziando, porque o embrião está utilizando aí esses nutrientes presentes no saco da gema para o seu desenvolvimento. Embriões com 9 e 10 dias de incubação, nós teremos agora um desenvolvimento embrionário bem importante. Aqui a gente já começa a fazer a visualização do pico e dos membros desse pintinho, saco da gema então bem mais murchinho. E aqui com 9 e 10 dias de incubação que acontece essa situação, né? Vejam que sempre a gente tem associação bem próxima do pintinho, né, desse embrião com o saco da gema, porque eles estão interligados aí via divertículo de Meckel. Embriões com 11, 12 dias de idade, então aqui bem mais murchinho saco da gema, embrião já começa a mostrar o empenamento, então a gente já vê a formação das peninhas, o bico já começa a ganhar então essa parte cornificada da ponta para auxiliar a quebra da casca para o seu nascimento. Com 13 dias de incubação e com 14 dias, né, então aqui a gente vê cada vez menor esse saco da gema. Embriões com 15, 16 dias de incubação, se vocês repararem, esse formato que vocês estão vendo aqui é exatamente o formato do ovo com a casca, então simplesmente foi quebrado, disposto aqui para vocês verem, o como que o embrião de galinha fica dentro do ovo com 15 e aqui com 16 dias de incubação. E aqui chega o momento que nós faremos, então, a transferência dos animais, muitas vezes, né? Pode ser que a gente realize com 18 dias de idade. Então, nessa primeira imagem aqui, 17 dias de incubação, 18 dias de incubação. Olhando nessa imagem, é relevante que vocês tenham ideia do comportamento, então, do posicionamento desse embrião de galinha, porque em vários incubatórios, atualmente, o que a gente realiza é a vacinação dentro do ovo. Ou seja, nós teremos já o nascimento do pintinho de um dia que já foi vacinado quando ele estava dentro do ovo. Então, a gente vai ver aí, ao final da aula, a presença de máquinas que fazem a vacinação, dando agulhada dentro do ovo para vacinar o embrião de galinha, tá? Desculpa, eu não percebi, mas como que você define se vai mudar ele? Então, o incubatório define, né? Não tem muita diferença. Então, tem mas incubatório tem a que faz com 18, 19. Mas tem peso que você analisa, não? Não. Então, é a adoção do incubatório mesmo. Ah, porque eles começam a bicar a casquinha do ovo lá com 19 dias. Então, tem gente que acha mais seguro já fazer a transferência com 18. Tem gente que transfere com 19. Não tem problema essa variação de um dia, tá? O incubatório que vai definir o que acha mais interessante. Então vejam aqui, olha, o posicionamento desse animal. Tá. Essa vacina seria contra maré, então o que a gente tem aqui? Olhando o posicionamento do pintinho, aonde que a agulha da máquina vacinadora entra para fazer a vacinação dentro do ovo? Vai entrar em uma extremidade, ou aqui ou aqui. Quando a gente tem essa vacinação dentro do ovo, aonde que o conteúdo vacinal pode cair? Pode ser que ele seja aplicado no saco da gema, pode ser que ele tenha uma aplicação aqui na muscular, pode ser então que ele pegue na região do albúmen do interior do ovo, tá? De qualquer forma, esse animal será imunizado. O que não pode acontecer? O conteúdo vacinal não pode, de forma alguma, parar na câmara de ar. Então, se ficar retida naquela câmara de ar que a gente tem no ovo, né, na base mais larga, o pintinho não será imunizado. Então, tem que entrar em contato aqui com alguma estrutura desse animal, seja no músculo, seja no saco da gema ou também na presença aí, do albúmen no interior desse ovo. Então, quando a máquina faz a agulhada nesse animal, não é uma agulha gigante, assim, a perfurar o animal inteiro, né? Então, tem aí um comprimento adequado da agulha dessas máquinas vacinadoras que vai jogar o conteúdo vacinal no pintinho. E tem um monte de gente que fica com aflição, fala, mas você não está vendo onde você está vacinando, e se der uma agulhada no olho do pintinho? O pintinho fica com o olho para a extremidade, voltado para a extremidade? Não fica, né? Então, esse daqui é o posicionamento normal. A gente tem uma eficiência de vacinação bem alta nesse processo de vacinação já dentro do ovo. Por isso que justifica, então, a adoção na maioria dos incubatórios atuais da vacinação dos animais já dentro do ovo. Outra característica que a gente poderia ter de vacinação do animal seria com essa idade aqui. Então, com 19 dias de vida, para que a gente tivesse, então, inoculação do conteúdo vacinal dentro do ovo, nas mesmas bases que a gente comentou no slide anterior. Pintinho com 20 dias agora de incubação. Então, vocês vejam que ele está completamente tomando o conteúdo interno do ovo. O que aconteceu com o saco da gema desse animal que eu não vejo mais? Para onde ele foi? Dá para ver o saco da gema? Não dá. Com 20 dias de idade, o que aconteceu? Saco da gema, ele já estava bem pequeno, ele entrou, né, no organismo ali do animal, fica em contato bem próximo com o intestino e cicatriza em cima dessa estrutura, o que nós chamamos de umbigo. Então, olhar, falar, o indivíduo tem hérnia de umbigo, o umbigo está bem cicatrizado. O umbigo bem cicatrizado, ele tem que estar seco e bem fechado. Se a gente identificar, por exemplo, uma infecção de umbigo, que é o quadro de onfalite, esse umbigo estará bem úmido e mal cicatrizado, então ele vai ficar um pouco aberto. Em alguns casos, também ocorre o que nós chamamos de hérnia de umbigo. Então, na hérnia de umbigo, o que a gente vai ver para fora? A gente vê um pedaço desse saco da gema saindo pelo umbigo do animal. Então, esses animais que têm ou onfalite ou que têm hérnia de umbigo devem ser identificados e retirados da criação, né? Então, eles não são considerados como viáveis. A gente tem que fazer a avaliação do umbigo do animal. Se tiver, então, alguma dessas alterações, por onde que o pintinho começa a bicar para sair do ovo. Então, diferentemente de desenho animado, né? Então, em desenho animado, normalmente ele estoura com a cabeça e fica com a tampinha, aí estoura as patas e ele sai correndo com a casca de roupa, né? Na realidade, o que acontece? Ele usa a parte mais cornificada da ponta do seu bico para ir bicando toda a parte aí que faz a volta da câmara de ar desse ovo. E aí ele retira a tampa e eclode. Então aqui vocês estão vendo o momento inicial da bicagem dos ovos. Então o pintinho começa a bicar esses ovos e aí ele nasce, só que ele nasce dessa forma bem feia, né? Então isso é bem diferente do pintinho bonitinho que a gente está acostumado a ver. Por que que ele nasce desse jeito? Porque quando ele acaba de eclodir, ele ainda está extremamente úmido. E esse excesso de umidade garante esse aspecto da plumagem dele toda aglutinada. Dentro do processo de incubação artificial, nós temos que prever o tempo para a secagem dos animais. Então, eles têm que ficar lá, depois de eclodidos, por mais alguns minutos para que as pluminhas sequem e que aí eles fiquem nessa característica aqui, ó, de pintinho bem fofinho, com as plumas já secas, ele fica nessa condição aqui, tá? Claro que essas imagens que o ovo está de pé, o ovo foi colado só para fotos, né? Dentro da incubação artificial, eles vão ficar aí deitados, né? De lado, esses ovos posicionados de lado, para a eclosão e nascimento normal desses pintinhos. Então, com 21 dias de idade, o que eu quero? A eclosão desses galináceos, né? Então, podem ser pintinhos de corte ou de coelheiras, né? Dependendo aí do que o incubatório recebe, para fazer, então, a visualização, então, do nascimento desses pintinhos de um dia, quando eles completarem aí 21 dias de incubação. Então, isso daí é o que nós temos, né, de visualização de desenvolvimento embrionário até a aquisição, então, desse aqui chamado pintinho de um dia. Esse pintinho de um dia, a gente vai ter que ver as características dele para saber se ele tem qualidade ou não. Então, se ele pode ser considerado como viável ou não para a nossa produção industrial. Não, então a gente vai fazer a partir do momento que o animal nasce lá no incubatório, a gente vai fazer uma avaliação geral e a gente vai ver que entra em parâmetro também visualização de gênero, de um livro, tá bom? Então, olhando aqui, olha, para que a gente saia disso da condição da presença do ovo fértil da matriz, que a gente consiga a aquisição do pintinho de um dia, eu preciso passar essas etapas todas de desenvolvimento embrionário do animal dentro do setor aí chamado de incubatório. Então, cada matrizeiro tem o seu incubatório específico. Então, todos os ovos produzidos por essas matrizes irão em direção a esse incubatório para que a gente tenha, então, a eclosão desse pintinho de um dia. Será que se eu for fazer um estágio ou avaliação do que ocorre dentro de um incubatório, eu consigo entrar do jeito que eu estou aqui lá? Não, também preciso tomar banho e trocar de roupa, porque incubatório também é um ambiente que pode ter entrada de patógenos por pessoas, vestimento ou calçado, então entra lá nas medidas de biosseguridade a necessidade daqueles banhos. Então, quem entra lá na granja vai ter que tomar banho e trocar de roupa para adentrar os setores. Só que eu falei para vocês que tem o matrizeiro e tem o incubatório. O incubatório nunca é dentro do matrizeiro, então você tem que colocar os ovos em um caminhão, carregar por uma estrada de terra até chegar no incubatório, que é mais ou menos próximo dali. Será que esses ovos que saíram do matrizeiro hoje, eles entram de forma direta também lá no incubatório? Não, esses ovos devem ser desinfetados. Então, pode ser que tinha patógenos lá no matrizeiro ou na estrada, né, que pode ter contaminado a superfície desses ovos e eu vou ter que fazer uma desinfecção a seco nesses ovos. O que que nós teremos, então? Para o recebimento dos ovos, é necessário que eles sejam fumigados. Então, é necessário que a gente torne a formalina volátil para deixar aí um vapor desinfetante. Então, quando a gente realiza a fumigação na apicultura industrial, basicamente, então, na fumigação, a gente vai pegar a formalina, aquece e aí ela vai ficar volátil. Então, fica aí o vaporzinho desinfetante. Todos esses ovos que entram para o incubatório, então o caminhão está lá descarregando, fala, põe esses ovos lá dentro do incubatório. Antes dele entrar efetivamente no incubatório, ele deve passar por uma câmara de fumigação para entrar. Se o incubatório for muito grande, a gente tem aí salas, né, que são consideradas como todas vedadas. A gente coloca os ovos aqui, liga maiores trabalham com salas grandes aí para fazer a fumigação. Fácil. Então, aquele negócio que eles falam da salmonela ficar na casa do ovo, ela vai sumir nessa fumigação ou não? Então, depende, né? Se você tem, por exemplo, a presença da salmonela, tem várias salmonelas que têm a transmissão vertical, que a mãe passou para o interior do conteúdo do ovo. Se está dentro do conteúdo do ovo, não. Se tiver na casca e for entrar pela porosidade, ok. Tá? Só que isso que a gente está falando, dos ovos que vão virar pintinho. Se a gente pensar nos ovos que a gente consome, eles não são fumigados, eles só são lavados, né? Lavados e secados. Nesse caso, tem um controle maior aí para desinfecção, porque a gente não quer que patógenos que estejam na superfície da casca, que eles entrem para o interior do ovo, tá? Que poderia levar a uma mortalidade embrionária e contaminação aí desse embrião. Então, todos os ovos que entram deverão ser desinfetados. A principal forma de desinfecção é a fumigação, que é chamada, então, de desinfecção assim. E quando a gente tem os ovos fumigados, próximo setor que eles entram, é uma sala que nós chamamos de sala de ovos. Então, todas essas bandejas, devidamente classificadas, né, identificadas, são levadas para a sala de ovos. Nesse setor, nós teremos a seleção, classificação e embandejamento desses ovos. As bandejas que a gente utiliza lá no matrizeiro não são as mesmas que a gente leva para o interior da máquina de incubação. Então, o embandejamento quer dizer que você tem que retirar todos aqueles ovos ali, né, que vieram nas bandejas do matrizeiro e colocar em bandejas específicas que irão para o interior das máquinas de incubação. E lá, quando nós falamos no matrizeiro, pode ser que a galinha bote o ovo no ninho efetivamente, ou pode ser que algumas galinhas botem os ovos no chão. Tem qualidade diferente do ovo que da galinha, né, que colocou o ovo dentro do ninho ou está no chão? Tem diferença na qualidade. Então, a gente considera como ovo melhor o ovo de ninho em relação ao ovo de cama. Por quê? Que a casca do ovo é porosa, aquele ovo que foi colocado no chão do aviário, pode ser que ele tenha entrado em contato com fezes, as fezes podem ter patógenos que entrem, então, para fazer a contaminação do interior do conteúdo do ovo. Então, para incubação, tem ali também a classificação, fala, olha, isso daqui é ovo de cama, isso daqui é ovo de ninho, eles serão incubados de formas distintas. É necessário que a gente saiba quando esses ovos chegaram no nosso matrizeiro, porque lá eles podem ficar armazenados por no máximo 3 dias. O que que acontece se eu começar a armazenar os ovos por 5 dias, 8 dias, 10 dias e depois levar para incubação? Vários experimentos já foram feitos com datas diferentes e aí o que que se chegou à conclusão? Até 3 dias a gente não tem perdas na incorrigibilidade. Se extrapolar 3 dias, a gente começa a ter um declínio da incorrigibilidade desses ovos. De forma geral, se eu pensar em todos os ovos que entram para incubação na avicultura industrial, qual é o percentual de incorrigibilidade desses ovos? A gente trabalha com valores superiores a 95%. Então, tem que eclodir ali a cada 100 ovos que você coloca nas máquinas, a cada 100 ovos, pelo menos 95 pintinhos tem que nascer dentro da incubação artificial. Tá? Dentro do incubatório, já é a primeira etapa aí que a gente tem dentro do incubatório, né? Por isso que a gente fumigou os ovos e já levou para a sala de ovos. Hã? Não, então você colocou na máquina de fumigação e você entra com os ovos para a sala de ovos. A gente está entrando na sequência, tá? E é importante também que a gente faça a aclimatação dos ovos. Então, a aclimatação dos ovos é para que a gente comece a ajustar a temperatura desses ovos para que a gente não dê um choque térmico, né, do ambiente que ele estava armazenado para as máquinas de incubação. Então, indicado que a gente tem aqui, no geral, para que a gente tenha uma alta eclodibilidade, deixar esses ovos de 8 a 12 horas antes da incubação, para que a gente tenha, então, a aclimatação, a elevação gradual da temperatura desses ovos. Local, então, que a gente faz a aclimatação, normalmente, é exatamente nos corredores ali das salas de incubação de ovos. Tá? Então, a aclimatação é só esse processo de elevação gradual da temperatura para que a gente não dê o choque térmico nesses ovos, para que a gente não mate o embrião aí no início do seu desenvolvimento embrionário. Os corredores das salas de ovos? Oi? São os corredores das salas de ovos? De incubação, da sala de incubação. Então, a gente vai ver a sala de incubação, tem o corredor, a gente dispõe os carrinhos qual que é a temperatura? Então, da aclimatação, ela fica com uma temperatura girando em torno aí de 24 a 26 graus nos corredores, mais ou menos. Mas quando a gente coloca esses ovos nas máquinas, esses 3 dias não conta. Não, então, conta lá na sala de ovos. Aí a gente vai ver o que é o armazenamento na sala de ovos, fala lá na sala de ovos, eles podem ficar armazenados por no máximo 3 dias. Depois a gente sabe que a eclodibilidade vai ficar ruim, então por isso que a gente tem que trabalhar com a logística. Eu digo assim, aí eu acabei de colocar na máquina de... Aí zerou. Se você está dentro não do... conta esses não, 3 dias. Não, só na sala de ovos. Então aí fala, ele está aqui na sala de ovos há 3 dias. 3 dias mais de 21 dias. Exatamente, porque aí quando a gente está dentro da sala de ovos, é o estacionário que a gente fala, é o zero da incubação. Então ele não vai evoluir ele porque a temperatura não está ótima. Não. Então, olhando aqui ó, na sala de ovos, o que eu falei para vocês, sala de ovos que deve ocorrer será o embadejamento, classificação desses ovos. Todas essas cartelas verdinhas vieram lá do matrizeiro, só que quando chega no incubatório, esses ovos já foram fumigados, só que eles têm que passar para as bandejas das máquinas de incubação. Então, isso daqui era um incubatório pequeno, onde o embandejamento era feito de forma manual, um ovo por vez nessas bandejas que entram na máquina de incubação. Aí chama o desenvolvimento, não começou aí? Não, só vai começar, a gente conta a partir do momento que coloca lá na máquina de incubação, tá? Então, aqui, como a granja, o incubatório era pequeno, o embandejamento tinha aí os funcionários para colocar o ovo a ovo dentro dessas bandejas de incubação. E aqui, um incubatório maior, então todas essas cartelas de ovos vieram do matrizeiro. Só que essas cartelas não entram na máquina de incubação. Então, o que eles têm que fazer? Jogar nas bandejas que vão entrar nas máquinas de incubação. Só que dentro dessas bandejas cabem várias dúzias desses ovos. Então, como o volume de produção desse incubatório era grande demais, eles trabalhavam, então, com esse equipamento e faziam vácuo para sugar toda a cartela aqui de ovos e jogar, então, em direção à bandeja. Então, isso daqui é um bandejamento que a gente está tendo, só que de forma mais veloz, né, por causa da dinâmica desse incubatório que incuba e eclode mais ovos do que o primeiro exemplo. Só uma dúvida, professora. No início, eu fiquei um pouco confusa, mas agora tirando. Tudo isso serve tanto para corte quanto para a soedeira? Exatamente, seria tudo igual. A única coisa que vai diferenciar, tudo igual, que difere a genética do animal. Então, se veio da matriz pesada, que vai virar é frango de corte. Né? Não, mas o procedimento é tudo igual. Tanto para coedeira quanto para corte. Isso, exatamente, tudo igual. Visto que os incubatórios são exclusivos, então se o incubatório recebe o leitinho que veio, né, o ovo embrionado que veio de matriz pesada, ele só recebe daquela produção. Né, então ele não vai chaveando, são incubatórios distintos. Olhando aqui ó, os carrinhos que eu falei para vocês, onde os ovos podem ser armazenados, então são vários carrinhos que são colocados na sala de ovos, e aí a gente tem que contar a partir do momento que ele chegou a quanto tempo ele está aqui. Pode ficar por no máximo 3 dias estacionado antes de ser mandado ali para o interior das máquinas de incubação. E os ovos aqui também, ó, vários carrinhos também estacionados na sala de ovos. Olhando agora a característica dessas bandejas, percebem que essa bandeja está inclinada? Ela não está retinha, ela tem uma inclinação. Todas as máquinas de incubação de ovos conseguem fornecer uma inclinação de 45 graus para a direita, 45 graus para a esquerda. Por que que ela vai fazer isso? Porque as máquinas de incubação já são programadas para realizar a viragem dos ovos a cada hora. Então, isso não é o operador que vai lá e mexe nos ovos. Você calibra a máquina, fala, olha, eu quero que esses ovos sejam virados a cada hora. Aí vocês vêm lá, falam, ó, vai dar 10 horas da noite, esses ovos vão ser virados. Aí você para na frente das máquinas, aí vocês vão ver que ela vai sair, então, de uma posição, volta para o zero, inclina para outra posição. Por que que essas máquinas de incubação fazem essa movimentação? Tudo para mimetizar o que a gente tem na natureza. Então, se a gente olhar uma galinha choca, ela está lá chocando seus ovos, ela fica o tempo todo só sentada em cima dos ovos? Não. O que que a gente vê? Que de tempos em tempos ela levanta, mexe os ovos com as patas e começa a chocar de novo. Aí, dali a pouco, ela levanta, mexe os ovos com a pata e senta de novo para fazer a choca desses ovos. Por que que instintivamente as aves têm este comportamento? Instintivamente elas fazem isso, mas na realidade o que elas estão querendo? pelas patas, elas previnem a adesão do embrião na membrana interna da casca do ovo. Então, se o ovo ficar em uma posição por muito tempo, o que, que acontece? O embrião acaba ficando grudado nessa membrana interna da casca do ovo e aí ele morre, ele estaciona o seu desenvolvimento e acaba morrendo. Com vistas no que as galinhas fazem na natureza, essas máquinas foram projetadas para fazer essa viragem automática, né, de hora em hora, nessa inclinação de 45 graus, para que os embriões não grudem, né, não fiquem colados aqui na parede, então, dessa membrana interna da casca do ovo. Tá? Então, é claro que na natureza a galinha não vai cronometrar a cada hora, né? A gente faz isso na indústria, elas fazem de forma aleatória, mas funciona muito bem. Olhando aqui a sala de incubação de ovos, o que, que nós vamos ver? Na sala de incubação de ovos, nós temos um corredor central e a presença aqui de várias portas para a realização da incubação desses ovos. Então, nós temos uma marca chamada de Petersini, que a maioria das empresas trabalha com essa marca por ter aí uma eficiência muito boa. Tá. Uma pergunta. Você falou que na sala de ovos você inclina ele. Sim. Não, na sala de ovos não, na máquina de incubação. Ah, na máquina? Na máquina de incubação. Ela vai fazer isso desde o primeiro dia até 18 a 19 dias. E por que na sala de ovos? Também, para você prevenir. Então, porque lá, não, então, mas lá o que você vai fazer? Lá não há essa necessidade de girar esses ovos a cada hora. Só que também, se você deixar em uma posição só, a grande tendência da membrana interna na casca do ovo se aderir à casca do ovo. Né? Então lá eles fazem de forma mais aleatória, só que eles vão girando também, só que de forma manual aqueles carrinhos. É, 24 horas ou claro, 24 horas vai mexendo os ovos? 24 horas. Então quando eles entram na máquina, 24 horas, a cada uma hora vai girando esses ovos. Olhando então a característica desses corredores, todas essas portas são das máquinas de incubação e aqui deste lado também. Quando a gente faz a avaliação do interior dessas máquinas de incubação, o que a gente vai encontrar? Encontraremos, então, esses carrinhos posicionados dessa forma. Então, tem algumas máquinas são maiores, outras menores. Isso aqui é considerado como uma máquina de incubação aí, grande, né, potente para a produção desses fitinhos de um dia. Então, nesse caso, a gente pegou o momento zero, onde os ovos não estavam inclinados. Ele estava fazendo a transição de viragem desses ovos. E chegando então ao final de 18 a 19 dias de incubação, a gente tem que fazer a transferência desses ovos. Então esses ovos agora vão para a transferência. Então a sala, aqueles corredores que a gente tem, fica em torno aí de 24, 26 a 28 graus, então tem uma certa variação, tá? Quando a gente coloca para aclimatação dos ovos, o que a gente vai fazer? Basicamente fazer uma saída de uma temperatura que estava em 18 a 20 graus, daí subindo aí até mais ou menos o centígrado, então 26 graus Celsius, tá? Olhando aqui a característica agora da sala de transferência, o que, que nós teremos? A necessidade de tirar aqueles ovos que estavam na máquina de incubação e levá-las para as máquinas de eclosão. Por que, que eu tenho que fazer essa transferência? A transferência é necessária porque, se vocês olharem a ideia daquela viragem de ovos que nós falamos, né, que vai ocorrendo aí a cada hora, será que daria para o bichinho nascer numa máquina dessas? Não dá, porque ela é toda vazada na lateral. Se a gente não transferir os pintinhos para a máquina de eclosão, o que, que vai ocorrer com certeza? Os pintinhos iriam eclodir, aí dá a hora da viragem, virar a bandeja pintinho para o chão. Né? Falando, não é esse o objetivo. Então, o que, que a gente sabe? Lá com 19 dias de incubação, esses pintinhos já começam, alguns que são mais precoces, começam a já iniciar aí, a bicagem da casca do ovo para o nascimento. E aí a gente precisa prever a transferência desses ovos das máquinas de incubação para as máquinas de eclosão. Como que é feita a transferência? Transferência de ovos será realizada a partir do momento que você utiliza essa forma aqui de ferro, colocando em gradado de plástico, só que tem a borda alta, né, uma caixa de plástico, onde será levado para a máquina de eclosão, e colocando em direção àquela bandeja da máquina de incubação. Então você tira todos aqueles ovos que estavam, né, naquela grade mais vazada da máquina de incubação, coloca no engradado de plástico e vira. Então esse procedimento é feito sempre em duas pessoas que já trabalham juntas, né, elas já têm uma sincronia de alimentação, para que a gente não dê o choque, né? Uma pessoa vira e o outro não, pode abrir a forma, enfim, é meio arcaica essa forma aí de transferência, mas é assim que é feito. Nos casos da vacinação no ovo, então digamos que o incubatório faça a vacinação dentro do ovo. Como é que ele vai fazer o procedimento? Primeiro ele vacina, depois ele transfere, primeiro ele transfere e depois vacina. Quem faz a vacinação dentro do ovo sempre primeiro vacina no ovo para depois fazer a transferência. Então, por isso que a gente tem a data de vacinação dentro do ovo ali, embrionado, sempre sendo realizado com 18 a 19 dias de incubação. Por quê? Porque nessa data a gente já tem que fazer o manejo da transferência dos ovos. Aí a gente aproveita para lançar a vacina dentro do ovo, tá? Então, vacinação dentro do ovo foi alvo de pergunta no último ENAD, que foi realizado em 2013. Eles perguntavam exatamente sobre a vacinação dentro do ovo, a gente comenta brevemente aí sobre isso, tá? O que foi mais legal é que 70% dos alunos da IMP, da outra faculdade, acertaram a questão. Aê, né? Falei, então, muito bom, isso foi abordado em aula. É algo que sai da rotina, né? Uma vacinação do animal que já nasce imunizado, então isso a gente não vê em outras espécies, né? A gente fala basicamente em transmissão de imunidade passiva e não imunidade ativa já ao nascimento, é por isso que acho que marca um pouquinho mais a memória de vocês. Professora, e por que não fazer essa vacinação logo no início? Porque logo no início talvez a gente não tenha nem absorção desse conteúdo vacinal. Porque você não tem. Aí não pode ocorrer de vacinar na gema. Então pode, só que se vacinar na gema ele vai absorver, ele vai ser vacinado. Não, mas ele não poderia vacinar logo no início. Então, mas ele não tem um sistema imune formado. Ele não tem. Não vai fazer memória, formado, né? Não vai fazer memória. Exatamente. Então, assim, não é nem o caso da memória mesmo em si, né? Mas o problema é que o corpo dele não está formado. Então, fala, está bem no início do desenvolvimento, ele não tem nem a diferenciação das suas partes, quanto mais diferenciação do sistema imunológico, né? Então, bem no começo ele não está preparado para responder ainda. Essa vacinação é feita para todos os ovos? Então, todas as aves industriais são vacinadas contra amarelo. Tanto de porco, mas isso. Aí a gente vai ver assim. Só que aí a gente vai ver que tem diferenças, por exemplo, para o incubatório dizer se ele vai usar a vacinação dentro do ovo ou no pintinho de um dia. Tem essas duas opções. Se eu não citei, né? O ovo pintinho de um dia vai subir para separar o macho da fêmea. Exatamente, com certeza. Então, assim, se o incubatório recebe basicamente o ovo que vai virar coedeira, né, o pintinho é coedeira, ele não vai fazer a vacinação dentro do ovo, porque para ele é prejuízo na cerca. Visto que a gente não consegue sexar ainda dentro do ovo, quem é macho ou fêmea, para o futuro dê certo, né? Mas ainda a gente não consegue de forma segura. Tem vários experimentos aí fazendo alguns estudos que provavelmente no futuro a gente consiga, ainda a gente não consegue. Então, sempre que a gente tem aí a possibilidade do incubatório realizar a vacinação dentro do ovo, primeiro ele vacina dentro do ovo para depois partir para a transferência desses ovos desta forma. Então, colocando aí nos engradados que serão levados para as máquinas de eclosão. E entrando... Nasceu, falou pintinho de um dia. Não, pintinho do dia zero, enfim, a gente chama de pintinho de um dia quando acaba de nascer, tá? Então, olhando aqui, ó, na sala de eclosão. Sala de eclosão é um ambiente bem parecido com aquelas máquinas, né, que nós vimos ali da sala de incubação. Porém, as estruturas onde esses ovos serão posicionados vai ser bem diferente. E para quem tem processo alérgico respiratório, não consegue ficar dentro dessa sala. Por quê? Tempo de saída desses animais, que eu falei para vocês, olha, no geral 21 dias. Só que quando que o responsável da sala fala, está na hora de tirar os pintinhos ou vamos deixar mais alguns minutos, olhando a quantidade de plumas que fica na porta dessas máquinas. Então, pensem no pintinho que acabou de nascer, pensem naquela pluminha bem fininha. Aquilo seca e várias delas caem lá no chão do aviário, né, do incubatório. E andando nessas máquinas aqui, próximas máquinas de eclosão, muitas vezes o técnico fala, olha, tem que esperar um pouco mais essa máquina, a gente ainda não vai abrir, porque não tem uma quantidade de penugem aí muito grande vista no chão. Então, vamos esperar um pouco mais. Para quem tem, por exemplo, rinite alérgica, é pisar nessa sala aí de eclosão que a pessoa... pessoa começa a espirrar loucamente, né? E coriza, enfim. Porque essa pulminha não fica só no chão, ela fica em suspensão no ar. Então a pessoa vai entrar, vai inalar aquilo. Quem tiver alguma alergia, vai espalhar alergia com certeza. Tá? Olhando a máquina de eclosão aqui por dentro, ela tem esta característica. Então, esses engradados plásticos, todos eles estão cheios de ovos que vão eclodir em pintinho. Nessas caixas aqui, justifica a viragem dos ovos a cada hora? Eu tenho por que ficar virando essas caixas? Aqui não mais. Então, parou a viragem dos ovos lá na máquina de incubação. Aqui na de eclosão, eu não preciso mais realizar a viragem dos ovos. Então, todas as caixas ficam paradinhas aqui para a realização, então, da incubação, né, da eclosão desses ovos até que eles atinjam 21 dias. E olhando a característica de cada uma das caixas, então, vocês viram que as caixas estavam todas empilhadas, olhando cada uma das caixas, o comportamento dos pintinhos que a gente vai ter é esse daqui. O que, que a gente consegue encontrar aqui como resultado da eclosão final? Eu quero que pelo menos 90%, né, 95% dos ovos que entraram aqui, que eles virem pintinho de um dia, que eles eclodam em pintinho. Então aqui a gente tem um monte de pintinho bonitinho. Esses pintinhos especificamente são da linhagem Kobe, que é uma linhagem de frango de corte. Aí a característica que eles têm aqui é que alguns nascem com pintinhas pretas, né? Então vocês veem que alguns têm umas manchinhas pretas. Só que quando eles vão substituindo a pluma pela pena definitiva, todos eles ficam brancos, né? Então a pena completamente branca. Então isso daí é uma característica dos pintinhos da linhagem Kobe. Avaliando essa caixa, então, a grande maioria dos ovos eclodiu em pintinho de um dia, ok, né? Então tá dentro do parâmetro que nós gostamos. Só que o que, que sobra na caixa? Casca do ovo do pintinho que nasceu, ok, normal. E os outros ovos que não eclodiram. Só que aí a gente não para por aí na indústria. Fala, ok, tem, por exemplo, 5% dos ovos que não eclodiram. A gente vai querer saber as causas. Então, fala, por que que não eclodiu? Por que que vocês acham que pode não ter eclodido? Pode ser que não tenha sido galado. Pode ser, né? Só que o que que a gente viu da característica geral aí dos galináceos? Se as famílias estiverem bem formadas, o macho copula com a galinha hoje. Depois de uma única cópula hoje, ela tem os reservatórios ali espermatozoide, por quantos dias ela segue produzindo ovo fértil? Mesmo que ela não faça mais a cópula com o macho. Quanto tempo? 2 meses, mais ou menos, né? Então, a eficiência de produção é alta. Só que pode ser que esteja infértil. Por que que poderia estar infértil, será? Fala, de repente não estava galado. Fala, pode ser que não esteja galado. Então, a gente vai ver desenvolvimento embrionário? Nada, né? Só que por que será que não estaria infértil aquele ovo? A gente tem que checar as causas, depois a gente discute sobre isso. O que mais pode ter acontecido com esse ovo? Fala, digamos que ele estava fertilizado, mas não virou pintinho de um dia. Por que será? Vai demorar mais 2 dias? Não. Então a gente segue aí a sequência geral 21 dias galináceos. Aderiu a casca? A membrana interna da casca do ovo, então, poderia ter se aderido, né? Só que aí, se a gente passou todo o processo que todos eles passaram, provavelmente não foi isso. Mas 100%, então. Por quê? Adesão é zero. Então, normalmente é zero, né? Isso aí normalmente não entra como causa de mortalidade embrionária. Se acontecer, pode ser que a máquina tenha quebrado, só que você vai ver que vai ter uma quebra e inclusão grande da máquina inteira. Né? Só de um. Professora, pode ser a coisa de manejo? Qual? Não sei, alguma dessas tábuas, assim, mas acontece bastante ou não? Dentro da incubação, de você diz? A maioria foi percodil. Sim. Mas esses que não ficaram, pode ser por algum erro de manejo ou não? Então, aí é o que eu falo, quando é erro de manejo, normalmente a gente vê numa massa maior, né? Então não é um ou outro animal, né? Aí a gente vai ter que tentar focar nesses daí para entender qual pode ter sido a causa da mortalidade. Hã? Não, isso daí não entra como causa. A gente não tem essa causa de mortalidade. O que você ia falar? Então, tem aí o que é? Só que aí a gente, antes de falar como que é feito isso, a gente está pensando nas causas do porquê morreu, né? E aí, muitas vezes, não acompanhar gente, né? Então, mas aí se a gente pensa no acompanhamento geral, a maioria eclodiu, um ou outro não. É nesses daí que a gente está se apegando para avaliação. Pode ser que seja problema na fêmea? Pode ser. O que, que pode ser que a fêmea tenha que passou para o embrião ali, para o ovo que ela produziu fertilizado? Pode ser que ela albergue um agente infeccioso que tenha transmissão vertical. Então, pode ser. Na transmissão vertical, se a gente tem uma galinha com um agente que tem transmissão vertical. Então, por exemplo, micoplasma não é 100% dos ovos que ela vai transmitir o agente. Então, por exemplo, a cada 100 ovos que ela produz, pode ser que 10 a 20 contenham micoplasma, os outros não. Se a gente tem mortalidade desses embriões dentro do ovo, eles não chegaram a eclodir, pode ser uma doença infecciosa de transmissão vertical que prejudicou o desenvolvimento embrionário e esse embrião acabou morrendo. Você consegue identificar? Ótimo. Mas aí, se acontece isso, se acontece uma caixa, uma caixa, várias caixas, isso, então, mas todas as caixas são exatamente identificadas. Então, você sabe, esses ovos vieram das galinhas identificadas por tantas semanas, lá, lá, lá. Tem todo o histórico lá para a gente avaliar, tá? Pode ser, por exemplo, que um ovo tenha passado despercebido e a posição da câmara de ar que a gente tem que colocar os ovos, que é aquela base mais larga, voltada para cima. Pode ser que esse ovo tenha sido incubado com a câmara de ar para baixo e ele não tenha a possibilidade de ter feito essas trocas gasosas utilizando a câmara de ar. Pode ser isso, tá? Então, em cada um desses casos, os ovos não eclodidos, a gente tem que avaliar e repensar o que de errado ocorreu para que a gente ajuste, então, no próximo processo de incubação. Aí vem a pergunta, mas como que o cara vai saber se o ovo está infértil, se tinha embrião que morreu, quando morreu, como que isso funciona? Abrindo, exatamente. Aí é um serviço sujo, né? Falei é um serviço sujo, mas alguém tem que fazer, né? Então tem um cara que é o quebrador de ovo podre, né? Que saiu aí da incubação, foi durante 21 dias, falei, eu achava que ia virar pintinho, não virou, eu tenho que quebrar o negócio para ver o que, que aconteceu. Então, dentro da sala de eclosão, o que, que vai acontecer? Uma pessoa vem e vai separar os pintinhos. Então pega os pintinhos, coloca em caixas e aí fica essa caixa de eclosão com os debris. E esta caixa é considerada como limpa ou suja? Suja. Então a gente vai levar essa caixa inteira para a área suja. Então ela sai da parte limpa do incubatório e vai lá para a área externa, onde vai ser feito o trabalho sujo, né? E lá fora tem um cara que ele vai quebrar todos esses ovos para falar qual foi a idade de mortalidade embrionária. Então lembrem de todas aquelas imagens que eu passei para vocês, desde 10 horas de incubação até 21 dias. O que, que essa pessoa que está lá fora faz? Ele tem uma placa e tem também uma pessoa que fica do lado com a prancheta. Ele quebra o ovo, que fede pra caramba, né? Porque o bicho está morto lá, pode ter alguns dias. Quebra o ovo e olha, aí ele vê uma daquelas imagens, aí ele já fala com o cara da prancheta, fala, olha, 3 dias, então morreu com 3 dias de desenvolvimento embrionário. É uma causa de perda de eclodibilidade por ovo infértil? Não, ele estava galado, só que morreu com 3 dias. Quais são as prováveis causas para a mortalidade com 3 dias? Aqui é uma lista lá que ele segue. Aí o que ele faz é isso, ele vai quebrando, fala 6 dias, 16 dias, 14 dias, 18 dias e lá, lá, lá, né? Então esse cara faz isso todo dia, ele bate o olho, ele tem na mente todas aquelas imagens que a gente viu, sabendo exatamente quando que aquele embrião morreu. Tendo feito essa lista de causas, né, prováveis de mortalidade embrionária, a gente vai ter que checar aí o ponto do que pode ter ocorrido para que a gente justificasse essa mortalidade embrionária naquela etapa, tá? São várias delas, então se a gente pegar a lista para cada dia, para cada momento de mortalidade, a gente lista aí os 60 tópicos que podem acontecer, a gente tem alguns mais relevantes ou não, que eu quero que vocês saibam o mais relevante de todos, né? Então anotem aí. Quando a gente faz a avaliação da mortalidade embrionária, se ocorrer mortalidade embrionária, ou seja, o ovo não eclodiu, a hora que o cara quebrou esse ovo lá fora, ele identificou o desenvolvimento embrionário até mais ou menos 19, 20 ou 21 dias de incubação, tá? Então, verificação de embriões mortos. Então, verificação de embriões mortos entre 19 21 dias. Dois pontos, suspeita de micoplasmose. Suspeita de micoplasmose. Então, mortalidade embrionária entre 19 a 21 dias de incubação é suspeita de micoplasmose. Isso é um dado relevante que a pessoa que está quebrando esses ovos lá fora, ele vai ver. Olha, oi? Micoplasmose, infecção pelo micoplasma, tá? Então, olhando a característica de mortalidade de 19, entre 19 a 21 dias, indicativo de micoplasma. Da vertical, não, da mãe que tem micoplasma que transmitiu então, em direção mas da mãe ao que da do ambiente, normalmente é do ambiente ou de outro animal suscetível. Não, é micotoxicose. Não, você está confundindo micoplasma com micotoxina, né? Da ração é micotoxicose, tá? Oi? Não, micoplasma é uma bactéria, o que ele está perguntando que vem da ração é micotoxina, né? O que a gente está falando é de micoplasma, tá? Então, se tiver aí, não eclodiu o ovo, quebrou, falar, a pessoa verificou que a mortalidade do embrião ocorreu com 19, 20 ou 21 dias de incubação. Então, isso é indicativo de micoplasmose aviária. Outro problema que pode acontecer também, que é mais típico da micoplasmose, é a presença dos ovos bicados, né? Ovos bicados também são chamados de paraquedêmbrios. Está sem apagador. Então, olhando aqui, ó, também a presença dos chamados ovos bicados. São conhecidos como paraquedêmbrios. Indicativo também de micoplasma. Então, olhando aqui, ó, outra característica que a gente tem na micoplasmose é a geração dos chamados ovos bicados, paraquedêmbrios. Olhando a característica desses ovos bicados, o que são esses ovos bicados? Muitas vezes a gente pega uma caixa dessas e aí você vê a maioria dos pintinhos nesse padrão, que é o que a gente quer. Só que em alguns casos nós vemos que tem um ovo que o pintinho estava começando a bicar esse ovo para nascer, para a sua eclosão. Só que esse ovo só começou a ser bicado, então você vê que a casca está quebrada, o pintinho está lá dentro, foi ele quem começou a quebrar a casca do ovo, só que ele não eclodiu dentro do caso. Ou pode ser que o animal picou toda a tampinha da casca do ovo e não teve força para sair, então isso daí também é característica do ovo bicado. O que vocês imaginariam, então, que a gente deveria fazer se vocês pegassem uma caixa dessa, tivesse um ovo picadinho, você vê que o embrião está lá dentro, mas não nasceu ainda. Ou outros que começaram a quebrar a casca, estão com metade do corpo para dentro, metade para fora, mas que eles não se levantam, eles não estão conseguindo nascer. Qual que é a nossa tendência, no geral? Vamos seguir os instintos. Os instintos dizem, vamos ajudar o coitado a nascer, coitado. Está lá atrasado, vamos ajudá-lo. Não é para ajudar esses animais a nascerem. Por quê? Porque esses são os ovos picados, provavelmente eles são portadores da micoplasmose, o micoplasma foi transmitido para eles de forma vertical e o micoplasma ou ele mata o embrião no estágio final do desenvolvimento ou ele deixa o pintinho fraco, então ele não vai conseguir sobreviver e vai funcionar como disseminador do agente aí no ambiente de criação. Tá? Neste caso, existe o risco da contaminação dessa casa? Com certeza, não só a vertical que a gente fala, a presença então desses tipos de agentes sendo eliminados. Então, algumas aves que têm micoplasma fazem então a transmissão desse agente via vertical, né? Que é o caso que a gente está comentando. Então, nesse caso, dos ovos picados, como que foi com certeza a transmissão? Foi vertical, então não tem como ter horizontal nesse intervalo curto de tempo. Então, se veio como ovo picado, veio por transmissão vertical, tá? Posicionando vocês, micoplasmose, vocês vão ver lá na clínica, no sétimo período, uma doença que está dentro do PNSA, que é o Programa Nacional de Sanidade Avícola, e que o Brasil quer fazer a erradicação do micoplasma. Se vocês identificam o micoplasma aqui, né, pela presença dos ovos embrionados, é relevante que vocês passem relatório para o matrizeiro, para que eles reavaliem o plantel deles. Porque o que a gente tem, dependendo do micoplasma que foi identificado, a gente tem que fazer o sacrifício sanitário do plantel, né? Isso. Oi? Identificação obrigatória. Então a gente é obrigado a reportar que a gente tem essa suspeita de micoplasma. Da mãe em direção à progênio. Então ela tem micoplasma, ela vai mobilizar essa bactéria no conteúdo do ovo e aí o pintinho vai desenvolvendo isso. Professor, tem sabe? Mas eu estou fazendo esse semestre 2 dias de aula. Se não tiver problema, não me importa. Daqui eu não vou poder dar muita informação sobre as aulas, né? Porque eu estou gestante. Estou me limitando um pouco. Mas eu pretendo continuar até o final. Tudo bem? Só para ninguém brigar comigo depois. Não tem problema, pode ser. Gente, então mantém-se o representante atual, suplente também. Só deixa eu olhos, então os olhos nos dizem muito sobre a condição geral. posição do olho do pintinho saudável, como que ele tá? O olho vivo, bem redondinho e brilhante. Então, essa condição de olhos é o que a gente quer. Então, o olho bem redondo, vivo e brilhante. Se o animal estiver doente, com aspecto, então, de não saudável, ele tende a ficar com olhos ou semicerrados ou completamente fechados e pode conter lacrimejamento. Então, essas situações são consideradas como anormais. E olhar a característica do umbigo. O que eu falei para vocês que é a característica do umbigo que eu quero? O umbigo do pintinho considerado como bom. Bem fechado, bem cicatrizado e seco. Então, essa é a condição ok. O que pode ocorrer de anormalidade com a condição do umbigo? Pode ser que o umbigo esteja mal cicatrizado, úmido e, na pior das ocasiões aí, pode ser que o umbigo tenha a presença da hérnia, que é a presença do saco da gema sendo visualizado para fora aí da cavidade então, interna do animal. Grau de hidratação. Aí eu peço para vocês, olha, verifique se aquele pintinho está desidratado ou se ele está num bom grau de hidratação. Como que a gente faz essa avaliação? Olhando canelas e pés. Então, qual a característica dos pés e canelas? Canelas e pés bem brilhantes, né, e bem lisinhas, mostram que o animal está bem hidratado. Se ele estiver desidratado, como que vai estar a condição de canela e pés? Então, estarão mais opacos, com um aspecto mais áspero, tá? Então, o grau de hidratação também é extremamente importante. E a ausência de qualquer outro defeito. Então, às vezes, o que pode acontecer? Às vezes, nascem pintinhos com bico em posição de tesoura. Então, ele fica com o bico cruzado. Esse animal tem que ser identificado e descartado. Em alguns casos mais graves, nascem animais com órgãos ectópicos. Então, pode ser que nasça um pintinho com a exposição do fígado, com a exposição do encéfalo, né? Com membros múltiplos, então, de repente, nasce com três patas, nasce aí com uma asa só, né? Então, são alterações na sua formação que vai fazer com que esse animal seja considerado inviável para a indústria. Então, qualquer tipo desses defeitos identificados, a gente deve separar os animais defeituosos para descarte. Somente aqueles considerados como viáveis seguirão aí dentro dos ambientes do incubatório. E vai ser na sala de pintinhos que nós vamos realizar a vacinação dos animais. Olhando aqui na sala de pintinhos, nós temos uma sala acessória, que é a sala de preparação de vacinas. Então, a gente tem aqui a sala e acessória a ela, a gente tem uma sala de fazendo avaliação. Então, quando a gente olha essa sala de pintinhos, acessórios sempre tem uma sala de preparação de vacinas. Então, vai ser onde a gente vai ter que realizar a preparação do imunógeno que será administrado nos animais. Qual é a vacina que a gente tem sendo aplicada em 100% dessas aves industriais? Então, todas as aves industriais já vêm vacinadas no incubatório contra uma doença chamada de maré. Então, doença de maré, que é uma vacina dada somente no incubatório, então vocês não vão ver a liberação da aplicação dessa vacina a campo, porque essa é uma vacina viva atenuada. Só que essa vacina, ela não é muito estável, então se você errar no protocolo de vacinação, pode ser que a vacina viva atenuada, que essa estirpe vacinal, se torne muito agressiva e cause a doença a campo, tá? Então, contra a doença de maré, que é onde que a gente tem que fazer a vacinação? Exclusivamente no incubatório. Então, lá no incubatório, a gente vacina os animais e depois leva esses animais para a granja, tá? Vacinação contra a doença de maré, que a gente tem, então, duas oportunidades. Como que ela pode ser aplicada? Então, a vacina pode ser aplicada tanto de um dia como vacinação dentro do ovo, chamada, então, vacinação em ovo. Essas são as duas possibilidades. maré que nos animais, ou no pintinho de um dia, então a gente tem que esperar esses pintinhos eclodirem da forma que a gente viu para promover então a sua vacinação. Ou a gente fará a vacinação dentro do ovo. Quando o incubatório faz a opção, por exemplo, para a vacinação dentro do ovo, ele não vacina o pintinho de um dia e vice-versa. Então, no início aí do advento da indústria de aves, a gente fazia exclusivamente a vacinação no pintinho de um dia. E depois, com o advento da vacinação em ovo, nós começamos a ver então, esse tipo de vacinação ganhando força para que a gente faça a imunização mais rápida dos animais. E a gente depois para discutir aí as diferenças que a gente tem entre os dois métodos. Olhando a característica da vacinação do pintinho de um dia, a gente vai acompanhar inicialmente todo o protocolo desse tipo de vacinação. A gente vai falar aí de alguns pontos fortes e algumas desvantagens que a gente tem nesse método e depois a gente discute, por fim, a vacinação para dos animais. Então, olhando os animais que serão direcionados para a vacinação, todos os animais que já foram excluídos esses defeitos, né, mais evidentes que a gente poderia identificar no animal. Então, primeiro, a gente exclui aqueles que são considerados como inviáveis, somente aqueles viáveis partirão aí para a sequência do nosso incubatório. Professora, a vacina seria só contra isso? Então, a que a gente tem no incubatório, se você não me pedir nada, né? Falar, eu quero comprar de você 50 mil aves tal dia, eu retiro. O que ele vai vacinar é contra a maré. E se você desejar, ele pode associar com outras doenças. Então, ele pode... A micoplasma não tem nada a ver. Não, aqui não. Então, no incubatório, se o produtor desejar, então aí é opcional, né? Opcional. Associação, então, de maré aqui. Vacinas, a gente tem vários tipos, então se a gente pensar nos tipos mais comuns na medicina veterinária, a gente tem a utilização das vacinas chamadas vivas atenuadas, que são essas que eu falei para a Marek, a gente tem a utilização de vacinas inativadas e hoje em dia a gente tem a possibilidade de utilizar as recombinantes, tá? Então aqui abrindo só um parênteses para explicar aí da tecnologia da produção das vacinas. Olhando uma vacina viva atenuada, o que que acontece? A gente pega uma amostra que a gente chama de cepa quente ou cepa de campo, que é o agente causador da doença, tá? Então, no caso da doença de maré, o que a gente faz? Vamos a campo, pegamos o vírus causador da doença de maré e levamos para a atenuação da patogenicidade no laboratório. Aí, no laboratório, eu vou fazendo passagens sucessivas ou em cultivo celular ou em ovo embrionado de galinha para que ele mantenha a sua estrutura externa e que a gente reduza a patogenicidade, tá? A grande dificuldade da gente fazer a confecção dessas vacinas é que a gente deixa uma amostra que seja segura, ou seja, que não cause a doença clínica no animal que você vai vacinar, mas que ela se mantenha imunogênica também. Na maioria dos casos, quando a gente vai diminuindo a agressividade dessa amostra vacinal, ele vai perdendo o seu efeito imunogênico. Aí a gente tem que chegar no meio do caminho, falar, olha, ele está pouco patogênico, mas ele ainda mostra imunogenicidade. É isso que a gente quer para o lançamento das vacinas. Para a vacina contra a doença de maré, o que a gente fez? Pegou esse herpesvírus de campo, bem patogênico, e vai adequando, adaptando nas passagens sucessivas em células no laboratório. Só que para a doença de maré, a gente chegou a um ponto que ela não causa doença clínica naquele momento, né? Dispara a resposta imune do animal, que é isso que a gente quer. Só que se a gente não fizer uma vacinação muito bem feita, dentro de 5 passagens, ou atenuados. Se você ler ali no rótulo, agentes vivos atenuados. Vocês considerariam uma vacina viva atenuada extremamente legal de utilização? É muito legal, né? Fala, o que você está pondo? Está pondo a gente vivo lá, fala, mas eu reduzi a patogenicidade a campo. Mas aí você pergunta, você jura de pé junto que isso nunca na vida vai reverter a patogenicidade? Eu falei, eu não posso garantir isso, eu só digo que ela é segura, porque normalmente a gente não tem esse efeito, mas a gente não exclui essa possibilidade de reversão de patogenicidade. Então isso é considerado como arcaico, né? Pode fazer a aplicação de uma vacina viva atenuada, não é considerado 100% seguro. Tentando melhorar a segurança dessas vacinas, é o que eles fizeram. Fizeram a confecção das vacinas inativadas. O que é a vacina inativada? É o antígeno morto, só que ele tem toda a parte externa e os epítopos antigênicos, que é o que o sistema imunológico reconhece, todos eles preservados. Uma vacina inativada parece segura para a gente? Aí parece segura, porque o antígeno está morto. Só que será que ela sozinha dispara uma resposta imunológica super interessante? Será que o sistema imune olha o antígeno morto e fala, nossa, eu vou reagir super complexo porque isso é muito patogênico? Não, né? Então, se ele está morto, o sistema imune não dá muita bola para ele. Fala, ah, ele tem a cara de patogênico, mas ele está esquisito. Né? Ele não está mostrando agressividade porque você destruiu o material genético dele. E aí, o que a gente tem que usar para incrementar a resposta dessas vacinas inativadas? A gente associa com adjuvantes, que são os potencializadores da resposta imune. Então, tem vários adjuvantes, né? Tem óleos, tem saponina, hidróxido de alumínio, vários adjuvantes podem ser utilizados para tentar potencializar a resposta imune que vem do antígeno que está morto. Exemplos que vocês têm na clínica de pequenos disso é a vacina antirrábica. Então, a vacina antirrábica é uma vacina que contempla antígenos mortos ali, né? Para a gente, humanos, tem a vacina de influenza que tem os antígenos mortos. Só que se vocês pegarem um animal, vocês têm mais experiência, vacina animal com uma V10, vacina animal com a antirrábica, qual delas é considerada como mais reativa? Causa mais problemas, normalmente de reação de febre, às vezes dá no animal, né? A lesão fica um pouquinho maior ali, no local de aplicação. Antirrábica, normalmente, né? Antirrábica, normalmente, tem esse tipo de característica por causa do adjuvante, porque o adjuvante é o potencializador da resposta imune, então ele tende a causar uma irritação local maior, tá? Então, também, inativada poderia ser melhor do que isso, né? Porque ela é bem reativa, ela dá uma resposta muito legal, porém, tem alguns animais que disparam algumas reações adversas a esse tipo de aplicação. Ouviram já falar sarcoma pós-vacinal em felinos, né? Quando vem, depois da aplicação da antirrábica. Por quê? Porque aquele animal é extremamente sensível a substâncias inoculadas. Então, a antirrábica é extremamente reativa, nesses animais normalmente dispara a ocorrência do sarcoma, tá? Então, a gente tentou melhorar a viva atenuada, fomos para inativada. Falou, ok, está morto, mas está reativo demais, né? Então, em alguns animais disparam alguns problemas da aplicação da vacina. E aí, agora, o que a gente tem? O advento das vacinas recombinantes, que essas daí são super legais, né? Recombinantes, na clínica de pequenos, vocês têm a Recombitec da Merial, que a ideia dela é ser essa vacina recombinante, é o que ela faz. Na Recombitec ali, o que, que a gente tem, né? Na tecnologia dessas vacinas recombinantes no geral, o que, que nós teremos? Nós teremos aí engenharia genética associada. Então, a gente tem, por exemplo, o antígeno agressor com a presença dessas espículas que são os epítopos antigênicos. Nós teremos agora um vetor que é apatogênico para espécie inoculada. Aí o que acontece? Para a confecção da vacina recombinante, eu quero introduzir um micro-organismo vivo, né, um agente vivo no organismo do indivíduo, para que ele naturalmente desenvolva uma resposta imune boa, para que ele dispare, então, a reação do sistema imune do indivíduo. Só que eu não quero colocar o indivíduo agressor, senão a gente volta lá na vacina viva atenuada, né? Eu falei, ela é utilizada com frequência, mas não é considerada a super segura, né? E aí, o que é a ideia aqui? Eu utilizo um vetor será patogênico para aquela espécie inoculada e eu tenho que fazer com que esse vetor fique com a cara desse agente agressor. No caso dos agentes agressivos aí ao organismo desses indivíduos, o que nós sabemos? O sistema imunológico não olha o agente como um todo. O que ele verifica são os epítopos antigênicos, que são essas partes peculiares, então específicas deste antígeno. Então, esse antígeno agressor tem esses epítopos antigênicos em forma de pirulito, que a gente faz um mapeamento ali. Muitas vezes, um único vírus, por exemplo, tem mais do que 5 espículas, né, antigênicas na superfície, mas uma ou duas são mais imunogênicas. E a gente faz o estudo disso daqui, e eu quero fazer com que o vetor fique com cara desse antígeno agressor, porque eu não quero colocar esse antígeno agressor vivo no organismo do animal. Aí o que eu faço? Eu tenho que fazer avaliação de toda a sequência do gene desse antígeno agressor para descobrir qual é o fragmento que codifica esse epítopo antigênico. E aí eu falo, olha, este pedacinho de gene aqui é que faz a codificação deste epítopo antigênico. Falo, ok, então como que eu faço com que esse vetor fique com a cara desse antígeno? Eu vou fazer, então, recorte desse gene e vou transfectar nesse antígeno apatogênico que é considerado como o vetor. Então, isso daqui nós chamamos de transfecção de gene. Então, eu pego, recorto esse segmento do gene, somente o segmento que codifica o epítopo antigênico do antígeno agressor, e abro o genoma desse vetor e coloco um pedacinho desse genoma que foi identificado no vetor. Aí o que você faz com o vetor? O vetor agora tem um segmento gênico para mostrar o epítopo antigênico deste antígeno agressor na sua superfície. Ele está vivo? Está vivo. Você não matou, porque ele tem um material genético maleável. Você abriu, colocou o gene aqui no meio e fechou. E agora vocês têm esse vetor que é apatogênico, porém ele está vivo e tem a cara do sistema imunológico desse indivíduo agressor, tá? Isso que nós consideramos, então, o futuro das vacinas, que nós chamamos, então, de vacina recombinante. Então, isso daqui é extremamente efetivo, só que é mais cara a sua produção do que uma vacina viva atenuada e uma inativada. Aí, por isso que a gente vê lá, falou, olha, das vacinas disponíveis aí para aplicação no mercado dos animais domésticos, quais são as mais caras? As vacinas recombinantes. Por que que elas são caras? Porque o método de produção envolve engenharia genética, identificação de segmento gênico e transfecção desses genes. Então, tudo isso é feito no laboratório e é extremamente caro. Então, sai aí um valor agregado mais caro também, né? Um valor agregado mais alto para essas vacinas que são recombinantes. Tá? Se a gente, no futuro, puder fazer a escolha para todas as doenças e a gente tiver a opção da vacina recombinante, ótimo. A gente está ainda no início da confecção desse tipo de vacinas, tanto para os pets como para animais de produção. A gente tem uma ou outra vacina que está disponível no mercado aí na sua forma recombinante. Mas na maioria dos casos, ou a gente trabalha com vacina viva atenuada ou com vacina inativada, certo? Então, por isso que nós combinamos aí, né, a gente comentou sobre a doença de Marek. O que que ela é? É uma vacina viva atenuada, ou seja, tem um antígeno vivo, porém com patogenicidade reduzida. Só que para essa vacina, ela é considerada como não muito segura para aplicação a campo, porque a gente pode perder o controle de qual foi a dose inoculada no indivíduo e ter um excesso dessa amostra vacinal a campo. Passando de um animal para outro, há grandes chances do aquecimento dessa cepa vacinal, ou seja, que essa cepa vacinal se torne cada vez mais patogênica. Tá? Ó, então, olhando aqui a aplicação, então, a preparação da vacina contra a doença de Marek vai ser a mesma forma de preparação que a gente tem para a vacinação do pintinho de um dia quanto para a vacinação do ovo, né? Que vai diferir, vai ser somente um ponto aí da adição do corante. Então, fazendo a avaliação desse diluente vermelho, esse diluente vermelho é o diluente para a gente fazer a suspensão, então, desse antígeno vacinal vivo atenuado contra a doença de Marek. A doença de Marek, então, essa vacina está disponível em duas formas, tanto a refrigerada quanto a congelada. A congelada normalmente confere uma resposta imunológica mais potente, então a maioria dos laboratórios, né, vendem com mais frequência essas vacinas congeladas em relação às refrigeradas. Se o incubador incubatório optar pela utilização da vacina congelada, ele guarda, ele armazena, estoca aqui nesses tambores de nitrogênio líquido. Se for a refrigerada, ele guarda aí na geladeira comum. Então, olhando a ampola com o antígeno vivo atenuado congelado aqui nessa ampola de vidro, mostrando a raquete que guarda todas essas doses vacinais contra a doença de Marek, e agora colhendo então um pouquinho do diluente para fazer a suspensão do antígeno vacinal dentro desta sacola. Colhendo então a amostra dessa vacina viva atenuada agora, inoculando lá dentro daquela sacola vermelha. Aí o que nós vamos ver? Como eu falei para vocês, nós vamos ver o início do processo de imunização no pintinho de um dia. Para a vacinação no pintinho de um dia, é muito útil a utilização do corante. Então, a gente vai utilizar esse corante azul para checar a eficiência de vacinação. Se a gente fosse discutir a vacinação dentro do ovo, para a vacinação no ovo, a gente não utiliza esse corante. Então, a única diferença vai ser a utilização do corante para a vacinação do pintinho de um dia. Se fosse vacinação do ovo, não há necessidade deste corante. Oi? Serve para checar a eficiência de vacinação. Então, o corante é inerte, ele não reage com nada, ele só está lá para dar coloração, para você ver se o conteúdo vacinal caiu no local certo ou não, tá? Então, isso daí é uma forma da gente checar a eficiência de vacinação que a gente não fará no outro, só no pintinho. Então, olhando aqui, o corante... Oi? Ele fica no tecido subcutâneo, ele vai ficar azulado. Então, quando você passa para fazer a vacinação, você vacina todas as aves, aí você pede para uma pessoa, fala, checa lá a eficiência de vacinação. A eficiência de vacinação vai ser feita de forma amostral, então ele tem que pegar pintinhos de caixas aleatórias, que a gente faz a verificação aí de mais ou menos 1 a 3% do plantel no total, né? Normalmente a gente fica em 1% dos animais, e nesse 1% a gente extrapola qual foi o percentual de vacinação, de eficiência de vacinação, tá? Então, o que a gente quer na vacinação do pintinho de um dia é ver esse azulado no tecido subcutâneo atrás do pescoço do animal, pelo terço médio do pescoço. Então, pegando o pescoço do animal, divide em três partes, tem que estar bem no meio, uma coloração azulada no subcutâneo. Quando a vacina extravasa, que vai para a área externa, você vê uma acutinada com azul, então aquilo é que não foi imunizado. Então, na eficiência, na checagem de eficiência de vacinação, a gente só vai ver se foi imunizado ou não, aí chegando no percentual final, tá? A gente não coloca lá no score, foi mais ou menos imunizado, fala foi ou não foi, tá? Então, a gente vai ver como é, pode ser manual, incubatório pequeno, mas a maioria é automático, né? Então, com vacinadoras automáticas. Então, depois que a gente fez a suspensão do antígeno vacinal, a gente pode utilizar, então, esse corante azul, caso a vacinação seja no pintinho de um dia. Então, utilizar para checagem da eficiência de vacinação. Olhando aqui o início do processo de inoculação desse corante, então, vocês veem que o diluente estava vermelhinho com o antígeno vacinal, e aí ele coloca o corante que vai se difundindo, e depois ele homogeneiza a sacola. Aí a gente tem a diferença, essa sacola seria, por exemplo, utilizada para a vacinação do ovo e essa daqui em vacinação no pintinho de um dia, tá? Mesma coisa com o diferencial, que para pintinho de um dia a gente utiliza o corante. Isso daqui é uma mesa de vacinação em forma de carrossel, então a gente tem chamado carrossel porque é uma mesa que tem uma esteira giratória aqui embaixo. Então se a gente ficar olhando, os pintinhos vão circulando, né? Não gira rápido, não se faz girando em forma de carrossel, né? Então, devagar. Para quê? Porque cada um dos operadores não tem que ficar se esticando para pegar o pintinho que está no intervalo de um ou outro. Então, o vacinador fica lá parado e chega uma hora que o pintinho vai estar lá na frente dele e ele pega para fazer a vacinação. Nesse caso, a vacinadora que eles utilizam é automática, aí vocês vão ver aí no vídeo, né, a dinâmica de vacinação dessas vacinadoras automáticas. Tem um sensor que faz identificação de presença do animal, ele dá agulhada na dose que você calibrou ali de quanto de vacina que você deve aplicar nesses animais. Para a doença de Marek, normalmente a gente faz aplicação de 0,02 ml de conteúdo vacinal. Mais ou menos 0,02 ml de conteúdo vacinal. Essa dose não é... a que a gente utiliza sempre, então dependendo dos casos, alguns locais utilizam fracionamento. acompanhamento dessas rosas podem utilizar um pouco mais, um pouco a menos, dependendo do desafio de campo que eles têm, né? O problema é da região que eles têm. E aí vocês vejam que existe uma única sacola daquelas fazendo alimentação aqui de 4 vacinadoras automáticas. Poderia ter alimentação aqui de mais uma que o operador estava fora no momento. Então, isso é um tipo de layout de mesa de vacinação dentro lá da sala de pintinhos. Então, em forma de carrossel para as pessoas pegarem o animal e vacinar, os animais vacinados vão ficando separados aqui nessas caixas e depois serão levados para distribuição para as granjas. Ou pode ser que eles partam para vacinação manual. Então, isso daqui observado para incubatório extremamente pequeno. Então, se é um incubatório bem pequenininho, o operador pode ter ali como ferramenta uma seringa, só que ele não vai ter que ficar puxando o êmbolo. Então, a seringa já é calibrada, o único movimento que ele faz é de apertar essa seringa, porque a hora que ela volta, ela já puxa o volume certo para o outro animal, tá? E ele vai fazendo, então, a aplicação dessa vacina. Para a aplicação manual dessa vacina, aí pode escolher aonde ele quer aplicar. Ou ele pode ir no mais comum que a gente tem, subcutânea atrás do pescoço, ou ele pode pegar a prega da virilha, que para a vacinadora automática a gente não consegue fazer. Se for a manual, tem a prega da virilha que ele pode inocular no tecido subcutâneo, então na virilha desses pintinhos, né? Que é uma forma aí, ó, que ele está fazendo a aplicação que não é considerada como muito comum. E olhando uma forma de abastecimento dos pintinhos nas mesas vacinadoras. Tem alguns locais que a própria pessoa que vai com a caixa e vai colocando os pintinhos nas mesas vacinadoras. E tem algumas que tem as esteiras, onde a pessoa está lá atrás, na ponta da esteira, colocando os animais, então, para entrarem nessas mesas aí, para serem vacinados contra a doença de maré. E outra disposição, onde a gente tem aqui uma pessoa com uma vacinadora automática, a caixa na sua frente e os animais vacinados são colocados aqui embaixo. Então aqui, esse tipo de disposição é considerado como melhor para aquelas pessoas que estão em treinamento. Então se tiver uma pessoa que vai ser introduzida agora como vacinador da granja, é melhor se você tiver esse tipo de disposição, de possibilidade para vacinação, você coloque a pessoa desta forma. Porque se você colocar logo de cara ela mais 4 vacinadores experientes, as pessoas são competitivas. Aí vê que o pessoal vacina rápido, só que esse está começando agora, então a velocidade dele tem que ser bem inferior para acertar primeiro o local de posicionamento da agulha. Se ele começa a olhar quem é mais experiente e tenta seguir um ritmo, a chance dele errar a vacinação é muito grande. Aí você vê que ele vai vacinando um monte, a hora que chega para checar a eficiência vacinação muito ruim, porque não acertou o posicionamento do animal para a vacinação efetiva, né? Então a vacina cai no lugar errado muitas vezes. Falei, qualquer pessoa pode ser vacinadora? Pode. Não, qualquer pessoa pode ser vacinadora. Tanto é que esse exercício aqui da vacinação não é o veterinário que faz, né? Então muitas vezes são pessoas treinadas para vacinação, tem técnico agrícola também que realiza vacinação, né? Não necessariamente veterinário, tá? Tem gente bem jovem também que inicia aí a vacinação. Então, isso daqui é um outro tipo de disposição onde as pessoas não veem a velocidade de vacinação um do outro. Então, para treinamento de pessoal, isso daqui é mais interessante. O que, que pode acontecer na vacinação do pintinho de um dia, que a gente vê as consequências diretas aí do animal a campo? Pode ser que o posicionamento do animal seja errado, que ele vá de lado na máquina e dá agulhada no nervo que passa aqui na lateral do pescoço. Então, o pescoço das aves tem 2 nervos importantes aqui, que se você der agulhada com essa vacina, né, a doença de Marek, o animal terá desvio do pescoço, porque ele fica com o pescoço tipo um S, de forma de S. E isso vai fazer com que ele cresça muito menos do que os outros animais que estão ali a campo. Então, vacinação manual contra a doença de Marek pode ter esse entrave, errado no local da aplicação da vacina, podendo dar aí o aspecto de pescoço curto nas aves. E isso daqui característica, então, do posicionamento das aves, então, para que a gente tenha agulhada no terço médio do pescoço. Existem vários tipos também dessas máquinas vacinadoras, basicamente elas funcionam da mesma forma. Ou elas têm um botão de pressão ou um sensor de presença. A hora que você introduz, então encosta esse pintinho na área de vacinação, esse sensor ou botão são acionados e aí você tem a agulhada com o calculação da quantidade correta e da dose da vacina contra a doença de Marek, você calibrou então a máquina. Então, movimentação que vocês veem dessa pessoa vacinando, se você pegar, né, não para filmagem, fala, faz a sua dinâmica do dia a dia. O que ela faz de movimento é isso, ela pega o animal em posta e vai colocando na caixa em caixa. Então, fala, o que você está fazendo? Estou vacinando os animais. Né? Fala, mas como? Na medida que ele pega o animal em posta nessa mesa vacinadora automática, já vacina, ele vai separando então essas aves imunizadas. E olhando dentro dessa caixa vacinadora e automática, o que, que a gente vê? Presença dessa seringa com agulha e aí a checagem, né? A gente está 10 disparos para ver se realmente está sendo inoculada a dose correta. Tá? Então a dose aqui tem variação no geral de quanto que vai ser aplicado por animal, né? E aí a gente ajusta aí para cada granja que solicitou a compra das aves. Sabendo então da dinâmica da produção dos incubatórios, será que eu troco essa agulha a cada animal vacinado? Não, então essa troca de agulha quando que ocorrerá? A cada 500 ou 1000 aves, depende do incubatório, né? Será que isso não pode ter problema de veiculação de doenças? Pode, a gente sabe que pode. Só que é viável utilizar uma agulha por ave? Não, então a gente faz aquilo, né, da indústria de produção massiva, que é considerado como viável. Aí de uma agulha para cada 500 ou 1000 aves. Professora, o problema do pescoço torto é no caso da vacinação automática. Isso, da doença de Marek, que às vezes pode pegar o nervo, seja do lado aquela direito, da mesa ou esquerdo. Agora, né? Não, então aquilo lá é um posicionamento normal daquela mesa vacinadora que tinha a agulha saindo mais para baixo. Então ali, ok. Às vezes a pessoa coloca, dependendo da vacinação que você vai fazer, da máquina vacinadora, às vezes a agulha está um pouco mais para cima, você tem que posicionar o animal então, para cair bem nessa parte de trás do pescoço. É no automático. Isso, né? Na vacinadora automática, normalmente desse tipo de problema. Olhando aqui, que tipo de vacinação que é essa que vocês estão vendo? Que mesa vacinadora que é essa? Carrossel. Qual é a diferença da primeira imagem? Aqui só tem 3 mesas vacinadoras, então carrossel menor, mas é o mesmo objetivo daquele carrossel que a gente viu ali para 5 vacinadores ao mesmo tempo. E olhando a disposição desses animais, então, aguardando o processo de imunização. Tá? Então, todos eles aqui dentro daquele carrossel ali, aguardando serem capturados para serem vacinados, separados ali na caixa dos animais imunizados. E aqui o vídeo para vocês verem a velocidade de vacinação. Isso daqui está ocorrendo a vacinação. Infelizmente a gente está sem amplificador e aí daria para ouvir o barulho como se estivesse grampeando. Ele faz os trec-trec na hora que encosta o animal aqui. Posiciona, então aqui é bem do ladinho, ela posiciona bem essa parte do terço médio do pescoço, encosta o animal, a agulha já sai e dispara a dose vacinal automaticamente. Então aqui a gente tem, ó, animal não vacinado, os vacinados aqui embaixo. Isso, para vocês terem uma ideia, é uma velocidade extremamente baixa e foi feito dessa forma para gravar o vídeo. É isso que eu falo para vocês, se a gente pegasse a velocidade de vacinação normal que a gente tem nos indivíduos, é muito mais veloz do que isso. Então isso daí é considerado ainda como leve. Vocês já tinham visto isso antes, bem chocante, não é? Mas o que eu aprendi, aquela sempre que tinha assim, fazer o nariz. Essa parte, né? Isso acontece. Então, olhando, olha, vacinação é isso aí, só encosta, a pessoa simplesmente encosta, o animal tem que posicionar de forma correta, já separa para a outra caixa. Qual é o nome dessa? Oi? Qual o nome dessa? Vacinadora na mesa automática, né? Só que aí a gente tem a vacinação do quintinho sempre de um dia, se for esse tipo de mesa, tá? Ó, olhando a massificação da produção na indústria, vocês acham que esse é um método barato de imunização dos animais? Não, porque a gente tem que manipular um a um. Será que é rápido esse processo de imunização? Pensando que a gente viu uma pessoa vacinando, fala quantos pintinhos você já vacinou hoje, mais de 1000. Quantos você tem que vacinar? Você tem 1000. É um número grande, né? Então, quanto à mão de obra, é extremamente onerosa essa vacinação. Pode ter o problema do desvio do pescoço que nós falamos. vai causar a lesão, esse nervo, e o animal com certeza vai disparar esses vírus no pescoço. Não tem como remediar, né, que a gente faça o retorno ao comportamento aí, né, a forma normal do pescoço do animal. Então, uma vez lesionado esse nervo, ele terá problemas a campo. E olhando quanto ao tempo de vacinação, é um tempo grande. Então, lembrando que na dinâmica do incubatório, assim que os animais nascem, eles não ficam nenhum dia no incubatório. Então, você prevê o nascimento deles, eles têm que ser separados, selecionados, vacinados, colocados em caixa para expedição para a granja no próprio dia. Então, o ideal é que não estoure ali 8 a, no máximo, 12 horas depois da eclosão que esses animais saiam do incubatório. Por isso que o incubatório não tem ração. Fala, tem ração para dar para os animais? Não tem ração. Incubatório nenhum tem ração, porque eles não guardam esse quintinho de um dia para o outro e também não trabalham com sobras. Tudo que eclode naquele dia tem que sair exatamente naquele dia em direção às granjas de criação no geral. Aí explica o advento agora desta vacinação em ovo. Na vacinação em ovo, nós teremos então a vacinação dos pintinhos ainda no interior do ovo, quando eles ainda nem eclodiram em pintinhos. Qual que é a idade de vacinação que eu falei para vocês que a gente adota se eu for vacinar dentro do ovo? Quantos dias de incubação os pintinhos estão? 18 a 19. Entre 18 a 19 dias de incubação. Então, vacinação dentro do ovo vai fazer com que os animais sejam vacinados ainda no interior do ovo entre 18 a 19 dias de incubação. Por que que a gente vai realizar a vacinação nessas idades? Porque nesses momentos que a gente vai realizar a transferência dos ovos. Então, você já vai manusear esses ovos e faça a vacinação dentro desses dias. Olhando a vacinação em ovo, por que será que ela tem ganho tanta força aí no mercado de produção avícola nos incubatórios? Porque é uma vacinação automática por um método que nós consideramos como massal. Então, dentro dos métodos de vacinação de aves, vocês vão ver que tem alguns que são chamados individuais, que você tem que manipular ave a ave para vacinar, e outros métodos que são massais, que a gente vacina várias aves ao mesmo tempo. Exemplos que a gente tem, vacinação no pintinho de um dia, que a gente acabou de ver, é considerado um método individual ou massal de vacinação? Individual, porque eu tenho que pegar pintinho por pintinho para fazer a inoculação da vacina. Tem um método de vacinação que é por nebulização sobre a cabeça das aves. Então, eu pego a vacina, faço a diluição, pego uma bomba postal e vou pulverizando sobre a cabeça das aves. Isso é exemplo de vacinação massal individual. Massal, porque várias aves são vacinadas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, a técnica de vacinação dentro do ovo, ela meio que mescla as vantagens de métodos individuais e as vantagens dos métodos massais. Então, olhando aqui, qual que é a grande vantagem deste método? Que a gente vai conseguir imunizar vários pintinhos ao mesmo tempo, né, dentro do ovo. Porque a máquina desce aí com seus bicos injetores de vacina sobre vários ovos ao mesmo tempo. Então, quanto ao tempo de imunização, é bem inferior àquele que a gente tem para vacinação no pintinho de um dia. Só que o que, que é agregar, então, uma vantagem que a gente tem basicamente nos métodos individuais? Aqui, a agulha desce em cada um dos ovos. Então, teoricamente, todos os ovos saem vacinados. Quando pode ocorrer um erro na vacinação aqui dentro do ovo? Por que será que eu dei agulhada no ovo, mas o pintinho não foi imunizado, por exemplo? O que, que poderia ter acontecido? Pode ser, por exemplo, que a gente tenha depositado o conteúdo vacinal no ovo, só que ficou só na câmara de ar, não entrou em contato com o pintinho. Então, isso dá imunização zero. Por mais que tenha perfurado a casca, a agulha entrou, não venceu aí a câmara de ar e o pintinho não foi imunizado. O que mais pode acontecer? Pode ser que o injetor da vacina daquele ovo esteja entupido, a gente não percebeu. Então, ele desce, só que não joga o conteúdo vacinal, tá? De forma geral, o que, que a gente tem? Programas de imunização considerados como bem feitos, né, sejam eles individuais ou massais, são aqueles que a gente consegue imunizar mais do que 95% dos animais, né? Então, se eu trabalho com método de vacinação dentro do comparação entre essas duas técnicas. Vacinação no pintinho de um dia sai mais caro, porque envolve grande mão de obra, a gente tem, tem que ter um monte de técnico treinado para fazer a vacinação dentro nesses pintinhos de um dia, e que a gente tem também um tempo elevado para execução da vacina em todos os animais. Na vacinação dentro do ovo, então eu falo, olha, eu quero partir para a vacinação dentro do ovo. Aí o que, que a gente tem que fazer? Acordar com a empresa que vende a vacina. Fala, você compra vacinas de qual laboratório? Compro vacinas no laboratório X. Aí você faz a proposta, fala, olha, eu gostaria de sair da vacinação quentinho de um dia e começar a adotar a vacinação dentro do ovo no meu incubatório, né? O que, que eu tenho que fazer para ter a máquina? A maioria das empresas fecha o acordo dessa forma. Fala, olha, a partir do momento que você quer fazer a compra dessa vacina do nosso laboratório, eu deixo ali como empréstimo, né, meio que arrendada a máquina de vacinação para vocês, mas vocês têm que fazer a compra exclusiva da nossa vacina. Se quiser trocar de laboratório, fala, não gostei da vacina do seu laboratório, quero trocar de fornecedor. Se trocar de fornecedor, essa empresa vem, retira a máquina dela, outra empresa posiciona a máquina dela e fica exclusivo. Então, não pode ter a utilização de uma marca da empresa A com a vacina de uma marca B. Né? Então, se é a máquina da empresa A, tem que fazer a aquisição da vacina dessa mesma empresa. Então, olhando aqui, forma de confecção, né, de suspensão dessas doses vacinais vai ser a mesma para a utilização do quentinho de um dia. Só que aqui a gente tem vários bicos injetores fazendo o depósito do conteúdo vacinal sobre vários ovos ao mesmo tempo. Então, olhando, antes da realização da transferência entre esses ovos entre 18 e 19 dias, serão posicionados na máquina e a máquina desce e vai fazer, então, a colocação do conteúdo vacinal. Tem utilização de mão de obra aqui? Tem, só que é um número muito inferior ao que a gente tem que utilizar para vacinação no quentinho de um dia. Olhando então as agulhas aqui que injetam conteúdo vacinal, elas perfuram a casca do ovo e inoculam conteúdo vacinal que tem que entrar em contato com esse pintinho lá dentro do ovo. Aí a pergunta, né, que vocês poderiam fazer, será que quebrar a casca nesse momento não é prejudicial para o pintinho? Será que a gente não deveria selar a casca do ovo? Não, porque nessa fase vários pintinhos já estão quebrando a casca do ovo para começar o nascimento, né, que a gente está pegando lá no finalzinho da fase aí da eclosão já. Então, mostrando os ovos posicionados e aí a máquina fazendo aí a vacinação, sendo abastecida por essa sacola que contém a vacina contra a doença de maré. Percebam, olha, que os ovos vacinados, esse daqui já começa a ser trincado. Então, esse daqui é aquele animal que nós falamos que ele é mais precoce no nascimento, tem alguns que nascem antes e outros que demoram um pouquinho mais, mas todos eles respeitando esse prazo de 21 dias. E a checagem da eficiência da vacinação, né, aqui se todos os bicos injetores estão funcionando. Se a gente tivesse algum bico injetor entupido, não teria o conteúdo vacinal aqui. E aí a gente conseguiria identificar qual é o bico injetor que está obstruído para a gente fazer a substituição de um quadro. Fazendo a vacinação desses animais, então, né, seja dentro do ovo ou pintinho de um dia, agora sim esses animais estão preparados para expedição. Então, para a saída desses animais, onde que a gente pode deixar esses animais, qual é o período de tempo? Então, os animais podem ficar de 8 a 12 horas em repouso, aguardando a saída em penumbra. Por quê? Animais que ficam em penumbra ficam mais tranquilos, então a gente diminui o nível de estresse. Como que era a forma de acondicionamento desses animais para levar para a granja? Como que a gente viu ali o alojamento de matrizes na produção? Como que elas chegam na granja? Como que são as caixas que elas chegam? Caixa de papelão para 100 animais dividido em 4 setores. Aqui é exatamente igual, né? Com aqueles respiros ali laterais na parte superior da caixa. Essas caixas, elas serão armazenadas na penumbra, né? Também cidade baixa, para que a gente aguarde os caminhões encostarem para retirarem os animais aí da granja no mesmo dia, né? Então, como a gente comentou, nasceu um animal agora, deve ser despedido no mesmo dia. E o transporte dos pintinhos devem ser realizados aí em caminhão baú, com temperatura girando em torno de 25 graus Celsius, umidade relativa do ar girando em torno de 60%. Qual que era a temperatura ideal dos pintinhos no primeiro dia de criação, que a gente comentou? fala, no ambiente, você calibra a temperatura para o que ele precisa. Qual a temperatura ambiental que o cliente de um dia precisa? 33 graus Celsius, 33, é quente. Aí o que eu pergunto para vocês, então por que que a gente ajusta a temperatura do galpão, do caminhão de transporte para 25 graus Celsius? Porque a gente vai ter um aglomerado de 100 pintinhos nas caixas fechadas. Lá dentro vai estar uma temperatura bem próxima a 33. Se a gente jogar 33 no caminhão, no geral, a temperatura do pintinho vai estar muito mais elevada do que isso. Então o animal já vai chegar desidratado na granja. Então ajustando em 25 graus Celsius o ambiente do caminhão baú, com certeza dentro da caixa ele terá uma temperatura mais elevada, aí gerando em torno de 33 graus Celsius. Umidade relativa do ar, que a gente ajuda. Aí olhando aqui, no geral, a gente não tem amplificador para hoje, aí eu deixo para a próxima semana passar um vídeo que fala da sexagem dos animais, que nós falamos que deve ser realizado com um dia de idade. Para a sexagem dos animais, a gente tem várias formas da realização, aquela que é considerada como mais efetiva é a sexagem via cloaca mesmo. Olhando aqui para o incubatório, que pode fazer opção para a vacinação do pintinho de um dia e para a vacinação dentro do ovo, porque tem vários incubatórios que sempre fizeram a vacinação do pintinho de um dia e não trocam pela vacinação dentro do ovo? Hã? Tá tudo certo, falou, custa mais alto, poderia tentar. Quem pode tentar sempre faz o teste, né? Falar, quero experimentar a vacinação dentro do ovo e normalmente não volta mais para a vacinação do pintinho um dia. Mas tem tipo de incubatório que só faz a vacinação do pintinho um dia. Ele está meio impedido de fazer a vacinação dentro do ovo. Por quê? Porque o que a gente tem, por exemplo, galinhas coedeiras, quando nasce do ovo embrionado, e é uma galinha coedeira. E se for uma galinha coedeira macho, né? Daí é pra gente partir com uma vacinação dentro do ovo de coedeiras, não dá, porque a gente vai vacinar 50% de machos, e esses machos serão descartados, a gente não segue com eles na indústria. Então, para incubatórios de coedeiras, fica meio que impeditivo pela relação custo-benefício, porque tem vários experimentos tentando fazer a sexagem do animal dentro do ovo ainda, só que a gente não conseguiu percentual de acerto tão grande para começar a fazer o descarte dessa forma. Então, o que a gente tente mais seguro agora é sexagem, quando que a gente vai fazer de forma segura? Quando o pintinho nasce. Nesse caso, para coedeiras, fazer então vacinação no pintinho de um dia. Para frango de corte, eu poderia pensar só em fazer a vacinação dentro do ovo? Aí sim, por isso que os incubatórios que fazem incubação de ovos que virarão pintinhos, né, de corte, esses sim estão se adequando aí quase que exclusivamente para a utilização da vacinação dentro do ovo e não da vacinação então no pintinho de um dia, tá? Então dependendo do tipo de exploração comercial, às vezes compensa, às vezes não, né? A gente tem que mensurar aí quando vale a pena e quando não. A vacinação, ela ocorre isso, aí o incubatório fala, né? Fala, que vacinação você faz? Eu faço no pintinho de um dia. Então ele faz todos os pintinhos na vacinação de depois de um dia. Eu achei que acontecia depois. Não, então a vacinação da maré é dose única, vai dar uma dose só ou dentro do ovo ou no pintinho de um dia, não os dois. Doença de maré que vocês vão ver lá em clínica. O que que ela é? Uma doença viral, então a gente causadora aí o herpes. A gente tem a característica grande dessa doença de ser tumoral imunossupressora, então ela destrói o sistema imunológico do animal, tanto voltada à resposta de linfócito T quanto de linfócitos B, e ele também faz a produção de vários tumores, né? Então é um vírus que faz isso. Não, não tem aspecto zoonótico, mas ele dá muita condenação de carcaça, porque se a gente for, por exemplo, avaliar a carne do frango que vai ser vendido, se ele teve maré e ficou um monte de formação tumoral branca, pode ser ou grande ou salpicada, tanto em musculatura quanto em ossos. pela dinâmica também dos incubatórios, será que a gente consegue fazer ovoscopia desses ovos durante o processo de incubação na UNI? Dá para fazer ovoscopia na indústria, então pensando em escala industrial, que a gente viu aqui. Será que tem uma pessoa que faz ovoscopia individual desses ovos? Ovoscopia, na ovoscopia dá para saber se o embrião está vivo ou morto. Então, se você pegar, lembra aquela vascularização que eu falei para vocês que dá para ver em cima da gema do ovo? Quando você faz a ovoscopia e o embrião está vivo, você consegue ver nitidamente a vascularização lá bem pertinho da casca do ovo. Se o embrião morreu, essa vascularização não existe mais. E você vê se não tem ali desenvolvimento embrionário, o embrião morreu, poderia descartar. Só que nessa escala industrial, tem como fazer a ovoscopia de cada um dos ovos? Esquece, né? Então, o que a gente leva em consideração? Que tudo ocorreu bem, que a maioria dos ovos está realmente com a presença do espermatozoide, que a maioria vai eclodir em pintinho de um dia. E a gente aguarda o resultado final. Na maioria dos casos dá certo, nesse percentual aí superior a 95%, por causa da eficiência e do trato reprodutor destas aves. E necessário, então, fazer a lavagem, limpeza e desinfecção de todos os equipamentos que foram utilizados aí na granja para que eles voltem, né, no incubatório, para que eles voltem e sejam reutilizados aí em outra etapa de incubação desses ovos. Então, toda a lavagem, limpeza e desinfecção ocorrerá na área externa, que é chamada aí de área suja do incubatório das aves. E aí, entrando com o estudo prático no geral, então, às vezes, a gente se depara com essas situações. Então, digamos que a gente faz a avaliação do que ocorre na dinâmica do incubatório e que a gente tente respondê-las. Então, aponte a conduta frente aos seguintes problemas. O que, que vocês deveriam fazer, né? O que, que ia permear a mente de vocês caso a gente encontrasse um grande número de ovos picados e nascimento de pintinhos fracos no incubatório que você está monitorando? O que, que isso quer dizer? Isso é indicativo do quê? Plasmose. Então, isso é indicativo de plasmose. Vocês têm que lembrar, se os pintinhos estão fracos, se teve ovo picado, se morreu um monte de embrião nas etapas finais de incubação e você suspeita de micoplasmose, como que foi a infecção desses pintinhos? Da onde que veio esse micoplasma? Da mãe. Da reprodutora. O que, que vocês deveriam fazer a partir daí, na suspeita de micoplasmose? Deveria notificar o matrizeiro que os pintinhos estão vindo com problema. Aí que vocês vão ver lá na clínica depois. É muito mais acurado do que isso, mas aí a gente tem que fazer uma prova sorológica de triagem para saber quem reage e quem não reage ao micoplasma. Depois fazer uma prova confirmatória e também fazer a notificação para o Ministério da Agricultura, que a gente está dentro do Plano Nacional de Sanidade Avícola. Caso seja identificado aí o micoplasma do plantel, a gente tem que fazer o sacrifício sanitário de todos esses animais. Tá? E aí, isso é relevante, a gente tem que subir com a informação para a matriz. Exatamente, porque o problema está lá em cima, então tem que identificar lá para frear a chegada desse pintinho no incubatório. Tá? Segunda questão, se vocês visualizam muitos ovos não eclodidos verificados como inférteis, o que, que vocês adotam de conduta aí? A pessoa lá fora quebrou e falou, olha, tinha um monte aí, 30% dos ovos que não eclodiram porque estava infértil. Então, nunca teve um disparo de desenvolvimento embrionário porque o ovo não estava galado. O que, que pode ser o problema aí? Aonde vocês teriam que intervir? Hã? O que, que a gente verificaria na matriz? Lá no matrizeiro, né? A gente sobe a informação de novo para ser produtoras. Que problema será que poderiam estar ocorrendo lá? Hã? Pode ser infertilidade do galo. Qual que é a causa mais comum, será? O que, que ele precisava para fazer a cópula? O bico, pode ser que o debicador tenha feito uma debicagem muito severa. Se fez uma debicagem muito severa no macho, o macho tem um problema de infertilidade mecânica. Então, ele não consegue prender a pena da galinha para se equilibrar e coaptar com a água por com a água. Então, pode ser que seja uma infertilidade mecânica por causa de uma debicagem excessiva nos machos, tá? Pode ser que o macho seja, de alguma forma patológica, infértil, né? Então, isso daí é um pouco mais... Pode ser que ela aderência? Não, então, mas é considerado como infértil. Para ter aderência, tem que ter desenvolvimento embrionário. Aqui a gente não viu nem início ali, né? Nem 24 horas, nada. Então, não tem nada de desenvolvimento embrionário, a gente dá como infértil. Então, teoricamente, não teve a fecundação daquele ovo, tá? O que mais que a gente poderia checar de causas mais comuns? pode ser que as famílias não estejam bem formadas, em checar a proporção de machos e fêmeas. Falar, as famílias estão formadas na proporção de um macho para cada 9 ou 10 fêmeas? Falar, então, só que a gente tem que contar para ver se realmente aquele macho formou as suas famílias, né? Porque como eu falei para vocês, não é porque você coloca o animal lá que ele vai conseguir as fêmeas rapidamente. Tem alguns machos que as fêmeas rejeitam, né? A gente não sabe por quê. Fala, aquele macho não está formando família nenhuma. Para onde ele vai, ele apanha porque outro macho bate nele, né? Ele não consegue fazer a formação dessas famílias. Então, novamente, ponto de verificação lá na reprodução. E 3, muitas aves a campo estão apresentando desvio de pescoço. O que será? Erro de vacinação contra a maré. Então, isso daí é agulhada em um dos lados aí dos nervos do pescoço das aves. Então, voltar na vacinação e checar eficiência de vacinação, monitoria bem de perto dos vacinadores. Então, dá para a gente olhar, então, pelo processo de vacinação como um todo, para tentar identificar qual é aquela pessoa que está errando e tentar fazer, então, seu treinamento para que isso não aconteça mais, tá? Então, tudo isso que a gente faz é monitoria para tentar melhorar a imunização na próxima vez. Essa daqui já foi. Se, por exemplo, eu falei para vocês, eficiência de vacinação que a gente consegue pegar é avaliando, principalmente aqui de um dia, é de 95% para mais. O que vocês teriam de conduta a ser realizada se vocês checassem a eficiência de vacinação? Falou, ó, essa eficiência de vacinação bateu em 80%, tá bom? Então tá bom. Só que o que vocês fazem com 20% dos animais que não foram imunizados? Não, mas aí a gente tem que lembrar que a verificação é amostral, então você olhou 1% do plantel e extrapolou para o geral. Como que a gente vai saber exatamente quem foi o animal bem vacinado e quem não? Não sabemos, então é só para contar.